Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura. Segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa de número 1056. Estamos no dia 12 de maio de 2024, que é o dia dedicado às mães. E não sei se vocês estão vendo, nós estamos aqui estreando novos microfones para podermos levar melhor as nossas imagens e o som também para vocês. Bom dia, Jorge Reis. O microfone só tá fazendo coisa de som, viu, Rui? Imagem tá difícil de mudar, nossa. Não, logo na montanha, microfone com imagens. Mas vamos agradecendo os nossos amigos, apoiadores, WS Peças e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, de autoajudas, CDs, DVDs e muito mais outras coisas na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água e também Ponto Sul Automóveis, que você encontra lá segurança, qualidade e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jeff, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Lembrando, quem nos apoia também é o Grupo Musical Castelã e as Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Agradecemos sempre, hoje, os nossos, a nossa convidada, a nossa irmã Antônia Varotto. O tema é laços de família, tanto do lado espiritual como do lado espiritual. Então, em homenagem, claro, ao Dia das Mães, como o Rui já falou, os microfones a gente também aproveita, né, Rui, para agradecer a todas as pessoas que fazem aqui uma doação para a gente de vez em quando, além dos nossos apoiadores, nossos patrocinadores, né? O que dá uma sobrinha, a gente vai juntando junto com as doações que aparecem e depois dá para dar uma melhoradinha no estúdio. Agora está com cara de rádio mesmo, né? Isso, quer dizer, o microfone melhoraram aí pelo menos 100%, né? Pelo menos tem que ficar longe, né? Ali, se o Neutião do lado de lá pode falar, porque senão escuta aqui, né? O pessoal do auditório agora não pode falar muito, porque senão chega aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Agora é bom que aí não precisa falar tão perto do próximo microfone, né? Mas a gente agradece aí a atenção de vocês, nossos ouvintes que estão aqui pela rádio Vivência Espírita, pela web Rádio Sementes de Amor, pela Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e São Francisco, Tobias Barreto, lá de Sergipe, que retransmite a gente todo domingo. A gente está aqui também com as rádios, as web rádios que transmite a gente pelo canal, pelo YouTube aqui, os vivencianos. E também pela web Rádio Sementes de Amor, lá de Campo Grande, Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, e a web TV Espaço Espírita, que retransmite todo domingo. A gente agradece o apoio. A gente ainda não colocou aí a enquete, tá? A enquete, a gente vai definir a enquete aqui e postar para vocês. Mas a gente pode ligar para nós, que o Tião está ali no telefone. Então liguem para nós no telefone 12-3921-3009. Então, DDD 12-3921-3009. E vamos pôr aí o Tião para trabalhar. Olha, vocês estão vendo aí. Deixa eu dar um tchauzinho aí pro pessoal, né? Só ligar aí e dizer que quero participar do sorteio do livro para a gente sortear no final do programa, tá? Então, e participe conosco, deixe perguntas, E eu já deixo aqui já um feliz Dia das Mães para todas as mães vivencianas e as mães que estão escutando a gente aqui pelo programa, né? Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Antônia. Seja bem-vinda. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Neste domingo abençoado, em homenagem ao Dia das Mães, nós vamos ler uma mensagem Virtudes e Valores pelo Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. É o item 49, Trabalho. Trabalho é dádiva da vida, diz o nosso benfeitor. Ele é digno aqui na terra e no plano superior. O trabalho é um presente de nosso Deus Criador. Queridos irmãos vivencianos, mais uma vez, estamos aqui para um programa 1056, em que Antônia Varotto, nossa irmã querida, vem nos falar sobre laços espirituais, família e laços corporais. Vamos envolvê-la com carinho para que ela possa passar tudo o que preparou nesse dia abençoado, onde mais uma vez, Pai, os agradecemos pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos todos os domingos de aprendermos um pouco mais desse Evangelho redivivo através dos convidados que vêm aqui esclarecer dúvidas que temos sobre esse Evangelho de Jesus. Agradecido, Senhor Jesus, mais uma vez nós pedimos. Pai, que sois todo poder e bondade, Pai, vibramos pelo Rio Grande do Sul, que passa por uma dificuldade muito grande, que possamos nesta manhã abençoada orarmos e vibrar pelas famílias que lá estão, pois bem o sabemos que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Deus tem o conhecimento de tudo e tudo o que acontece tem um propósito divino. Assim, Pai, agradecidos mais uma vez vos pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será laços espirituais e laços corporais. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga Antônia Varotto, que é voluntária da Fraternidade Paulo de Tarso, professora aposentada, palestrante e é grande amiga nossa. É, mas antes de falarmos, passarmos o microfone para a Ana, nós vamos dizer que hoje é o Dia das Mães, dia dedicado às mães. A Ana Jarvis, que nasceu na cidade de Webster, em Virgínia, ela tinha uma mãe muito atuante. Em 1905, a mãe dela faleceu e ela, então, após ficou determinada de honrar o legado deixado pela sua mãe, porque sua mãe era voluntária em várias ações lá nos Estados Unidos, e ela abriu uma campanha para criar o Dia Nacional dedicado às mães, e foi resolvido que seria o dia 12 de maio. Mas ela ficou meio decepcionada porque começaram a fazer do Dia das Mães um dia mais comercial do que outra coisa, né? Então estamos aí, hoje é Dia das Mães, esperamos que as famílias sejam reunidas em torno de uma mesa, comendo macarrão com frango, né? Isso. E estamos pelo menos, aqui. Pelo menos o Dia das Mães devia dar uma mudadinha, não devia, não? É, mudar um pouco o cardápio, né? É, mas muda a semana inteira, muda todo domingo, Jorge, muda todo domingo. Então nós estamos aqui com a nossa querida amiga e companheira Antônia Varotto, que sempre traz um manda um bolo através do Sebastião Varoto, o Tião. Um bolo muito gostoso, né? A gente já ficou acostumado com o bolo da Antônia. Bom dia, Antônia. Bom dia a todos. É, mais uma vez, um grande prazer estar aqui. E hoje, mais ainda, né? Porque vamos falar de família, e família sugere a presença de uma mãe, né? Sugere a presença de quem cuida, que a mãe representa quem cuida. E a oportunidade de publicamente agradecer, né, a família que me recebeu quando eu aqui encarnei, meus irmãos maravilhosos, meu pai, minha mãe, irmãos esses que também, por uma dádiva, todos ainda estamos vivos e juntos, nós somos em 6. É, agradecer todos os agregados, aqueles que chegaram depois e que ajudaram cada irmão e a mim a construir as suas famílias. Agradecer a minha família, o meu marido que está aqui, que é um anjo protetor. Os meus filhos, né, que estão em casa agora me esperando no meu retorno e que também já têm agregados que estão constituindo a família de cada um, né? E daí a importância desse núcleo, desses núcleos, né, aqui na Terra. E para abrir, um beijo bastante grande e especial a todas as mulheres que se dignam a cuidar e ajudar os encarnados na sua trajetória. Porque mãe, vou repetir, é aquela que cuida e cuida com amor. Antônia, a gente observa que nós nascemos numa família, não sabemos que família que nós vamos chegar, não sabemos como será o convívio nessa família. Então a gente observa que nós vivemos aí num mundo cheio de coisas novas que acontecem dentro da família, né? Tem família acolhedora e tem família que não é acolhedora, né? Então nós temos aí os laços espirituais e os laços corporais. Qual a diferença de um e de outro? Bom, os laços corporais são esses que são consanguíneos, né? É do corpo. Então, quando o homem materializa outro corpo, então tem lá relação sexual, tem lá o encontro daquelas células maravilhosas e aquela multiplicação divina, né? Como é que duas células invisíveis aos olhos produzem um corpo tão belo e tão maravilhoso, tão uma obra divina. O que passa e o que acontece é um corpo gerando outro corpo. Sim. E aí, daí vem a família de laços, laços corporais, corpóreos. Então, um corpo dá vida a outro corpo. E a vivência dessas pessoas nesse núcleo, que é composto por corpos que nascem nesse núcleo, mas que depois a gente vai ver também que é composto por corpos que não nasceram nesse núcleo, mas são acolhidos por esse núcleo, formam a nossa família corpórea. Esse é o primeiro. E a família é uma constituição divina. Isso a gente também tem que entender. Não é só divino a questão desse corpo se formar, mas é divino essa célula chamada família. Ela é a partícula, a menor partícula daquilo que a gente chama de família universal. Não. Bom, e temos a família espiritual. A família espiritual não tem nada a ver com o nosso corpo. Não tem nada a ver diretamente com a nossa célula familiar, pai, mãe, filhos, que se tem aqui. ao mesmo tempo, ela tem tudo indiretamente, mas diretamente ela não tem. Ela é advinda do plano espiritual. São aqueles laços que a gente já tem há muitos e muitos anos, séculos, enfim, para trás na nossa existência. São espíritos afins, são espíritos que a gente está numa caminhada juntos já há algum tempo, que temos afinidade, que um consegue ajudar o outro, que a gente já entende uma evolução, que a gente já elabora junto questões de fé mesmo. E aí, indiretamente, essa família espiritual comanda esse núcleo corpóreo, ajuda esse núcleo corpóreo, colabora com esse núcleo corpóreo. Então, se eu estou aqui hoje, mãe de três jovens, e tenho essa família corpórea, junto comigo eu trago toda uma influência da minha família espiritual, que necessariamente não consta esses três. Esses três que são meus filhos. Necessariamente eles podem não ser da minha família espiritual. Poderão sim fazer parte. Esse é o objetivo, né? Também, né, Antônio? Sim. Sim. E, aliás, é a nossa grande prova. A nossa família corpórea é a nossa grande prova nessa oportunidade de reencarne. Nossa grande oportunidade de estar aqui de novo. É a família corpórea. É porque nós costumamos até brincar aqui dizendo que para ter um filho precisa ter a união de dois corpos. Mas depois o espírito que vai usar esse corpo, nós não sabemos de onde vem e o que ele fez e o que vai fazer, né? É, a gente até pode saber de onde ele veio, porque tudo também pode ter sido combinado. Eu posso estar num nível de evolução que lá no plano espiritual, a partir do momento que eu implorei bastante a possibilidade do meu reencarne, vamos combinar que a gente implora muito para vir para cá. Isso pode ter um combinado. Olha, eu vou para lá, você vai ser meu filho, você, certo? Vou te receber, você vai me ajudar. Porque essa hierarquia de que o pai e a mãe sempre ajudam o filho, ela não é de uma mão só. Quando esse espírito chega como filho, essa troca evolutiva é de mão dupla. O filho vem também e principalmente para ajudar os pais na evolução de todos. Então a gente tem que fazer essa troca, né? E é um grande aprendizado. A gente aprende muito com os filhos. E eu espero que os meus filhos tenham aprendido alguma coisa comigo e com o Sebastião. A gente se esforça para isso. Mas com certeza, vou falar da minha casa, nós aprendemos muito mais com eles. E de onde vem aquele caso de você ter uma família, vamos dizer, com cinco filhos? Os filhos são todos diferentes, não são iguais. Como é que pode se explicar que é filho do mesmo pai, da mesma mãe e vem diferente? Então, aí a gente vai então chegar na família espiritual e entender que eu sou uma mãe negra e terei filhos negros, certo? E aí eu passo a minha hereditariedade corpórea para o corpo que vai chegar. Mas o espírito, eu não tenho domínio nenhum sobre esse espírito. E esse espírito já tem uma história, já tem uma vivência, já tem... E ele vai se acoplar àquele corpo e vai chegar na minha casa. E cada um é um, tem um nível evolutivo diferente, tem necessidades diferentes, missões diferentes, provas diferentes. E por que ele está nesse núcleo? Porque esse núcleo vai ajudá-lo a desempenhar tudo isso. Às vezes dá bastante certo e às vezes dá bastante errado, né? Mas não errado pela questão do plano que Deus traçou. Dá errado porque a gente não conseguiu efetuar aquilo que foi combinado. E muitas vezes a gente também recebe espíritos no nosso núcleo familiar, corpóreo, que não estava naquele combinado inicial, por uma necessidade. Ou daqueles pais, ou daquele espírito que está chegando, entendendo-se que aquele núcleo seria bastante interessante para o aprimoramento, para o progresso, para a evolução de todos. Antônia, um adendo aí, só que, por exemplo, ninguém cai de paraquedas, né? Não. Mesmo não tendo sido combinado antes, digamos assim, com os pais, é combinado antes do filho chegar, porque nós nos desdobramos, vamos até o plano espiritual, muitas vezes nos oferecemos como voluntários, né? Para aquele espírito que está precisando, né? Nunca é na marra, né? Nunca é, não, joga lá e acabou, né? Impositivo sempre... e larga sozinho, também não é assim, né? É como muitas vezes você vê pessoas, por exemplo, tem pessoas aí que tem 4 filhos deficientes, por exemplo. Aí você fala, meu Deus do céu, é tudo ali naquela casa? Mas era a missão da pessoa, né? Sim. Com certeza ela aceitou. Outra coisa também que eu gosto de sempre ressaltar é nos abortos espontâneos, por exemplo, né? Que muitas vezes a mãe, ela fica, puxa vida, ela fica triste demais quando ela tem um aborto espontâneo, arrasada, porque ela estava curtindo um filho que ia chegar e de repente ela tem um aborto espontâneo. Mas como que a gente consegue até consolar uma mãe dessa? A gente consegue consolar exatamente dizendo isso, olha, às vezes você foi voluntária, não fica pensando que você... O que que a mãe pensa primeiro? Somente se ela for espiritualista, ela pensa primeiro que ela fez alguma coisa errada no passado, que ela está sendo punida agora, que não vai ter filho. É verdade. E às vezes não tem nada a ver com isso, às vezes ela está sendo voluntária para o espírito que precisa passar só aquele pedacinho ali e ir embora. Chega e fala, não, eu aceito, eu pode vir que eu aceito, eu me voluntario para isso. Então... é muito bonito esse processo, né, de família espiritual. Família e o inverso corporal. Também, aquele espírito veio, aquele tempo diminuto de 3 meses, às vezes até 4, né? E vai embora para que essa mãe se fortaleça mais e se... aprimore em sua fé, principalmente, se achegue mais, né, aos amigos do plano espiritual, para ficar mais firme na condução dos filhos que ainda vão chegar. Tem uma grande amiga minha, ela frequenta o centro espírita, né? Não vou falar o nome aqui agora, mas também se falasse ela não ia se importar. Mas ela teve, foi 7 abortos. 7, assim... é claro que um aborto foi trigêmeos, né? Mas foi o pior ainda, que era trigêmeos, né? A expectativa. E ela chegou um momento que ela conversava e falava, ó, eu acho que... O que eu fiz, será, né? Por que que é isso? Eu falei, não, tem paciência. Então você, usando esse argumento, muitas vezes, de falar, olha, poxa vida, você deu oportunidade para 7 espíritos. Você deu essa oportunidade. Você se candidatou a isso. Não fica pensando que você está errada, você... foi voluntária, né? E ela já estava entrando com todos os processos assim para fazer, para adotar, né? Aí de repente ela ficou grávida e teve a menina, né? E aí depois de 2 anos já teve outra também, já teve outra. Então o que que acontece? Depois de 7 abortos, né? Aí vem 2, aí você vê presente mesmo, aí você fala, poxa vida, você está sendo recompensada mesmo, aí é uma recompensa, olha o que você fez, você ajudou. E será que aqueles 2 que vieram agora não é um daqueles outros que precisava passar aquele pedacinho e voltaram, né, também? Então... E olha o aprimoramento que ela teve nessa experiência dos 7 abortos, né? Experiência de fé, né? Experiência de também a medida do querer, né? Eu tive 2 abortos espontâneos. Rezei muito para eles e rezo ainda, seja lá onde eles estiverem. Nem sei se já estão aqui no nosso núcleo novamente, Mas, de qualquer forma, é sempre uma bênção, porque foram abortos espontâneos. E aí, a gente também pensa em Deus e pensa nos planos que a gente não tem domínio sobre eles, né? E se vem de Deus, em primeiro lugar, é agradecer e a vivência, a experiência, a prova. E depois arregaçar a manga. É isso. Mas e o contrário também, né, Antônio? O contrário também, né? Quantas vezes a gente vê uma família ser recuperada por causa de uma pessoa que chegou na casa, né? De um filho que chegou. A gente costuma falar, né? Criança é uma alegria, criança muda a casa, chega uma criança, tudo muda, né? Onde você menos esperava, às vezes, num lugar insalubre, num lugar triste, num lugar muito violento, num lugar assim, de repente uma pessoa daquela casa, ela muda tudo, a família inteira, né? Muda tudo, né? E aí também tem aqueles jargões em cima dos avós, né? Quando chega o netinho, muda tudo. O avô, ele não envelhece mais, não. Ele rejuvenesce. É o contrário, porque aquela criança exige que tenham outras atividades na casa, né? Que mexe numa estrutura que cura muita coisa, hein? Cura o espírito e cura o corpo, né? Agora, o porquê dessa família, né? A gente está falando que a família é divina, ela está dentro das leis de Deus, né? E hoje em dia a gente está vendo, assim, um descaso pela família, né? A gente está vendo as pessoas se ocuparem com outros assuntos, se ocuparem mais com o celular do que com seus filhos, né? A gente está vendo um distanciamento dos adultos em relação às crianças que chegam. E a gente tem que começar a pensar um pouquinho nos objetivos dessa família corpórea. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender essa família corpórea, porque é a nossa chance de evolução e a gente está jogando fora. E quando muitos núcleos, muitas famílias começam a jogar fora essa oportunidade, a gente vê uma desestruturação da sociedade. Implica ali. Então, hoje é Dia das Mães, né? Benditas sejam as mães, as mulheres que cuidam. E os homens que cuidam no papel de mãe também, viu? Tá aqui meu abraço. A gente tem muitos homens que assumem todas as tarefas, inclusive a de mãe, que é o de cuidar com amor. Ah, mas o pai não cuida com amor, Antônia? É diferente. Mas, Antônio, a gente está vendo que tem um certo movimento aí e eles querem praticamente acabar com a família, né? Eles acham que nós devemos ser como os animais. Aí chega numa certa idade, um vai para um lado, vai para o outro, e não está mais havendo essa preocupação em unir a família, em conviver de uma maneira amorosa, porque eles acham que tudo isso é bobagem, né? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala exatamente sobre isso, né? Poxa, por que a gente tem a família como uma regra social e por que não é, isso daí é uma imposição da sociedade, por que não pode ser como os animais, né? A pergunta é 890... É amor maternal. Então, mas tem uma específica falando dos animais. Não, justamente. É a 766. Se eu não tiver enganado. Essa daí ele fala, essa que o Rui está falando é aquela que fala que sobre o amor maternal, e que amor maternal, tanto no caso de animais como de gente, é instinto. Mas o da mãe vai além do instinto. É esse que a Rui está falando. A que a Antônia está falando é a outra que fala que a gente ia voltar, se a família fosse destruída, a gente volta à barbárie. Então, e tem mais, qual que é a diferença do animal para o homem quando a gente fala desse núcleo corpóreo, né? Porque Deus fez o homem para viver em sociedade e para cuidar dos seus. é diferente. O cachorrinho, ele não tem essa constituição e essa missão e esse entendimento e essa clareza que ele tem que cuidar do núcleo dele. Ele cuida enquanto amamenta. Vai ao limite das necessidades físicas. Físicas, ali. Enquanto amamenta. Depois que deixou de amamentar, acabou. Você vê, eu falo muito quando a gente está falando na aula de... tem uma aula que chama Amor a Deus, Amor a Deus ao Próximo e aos Inimigos. É uma das aulas do curso de aprendizes. E tem quando fala de amor de mãe, fala dessa questão. E eu falo sempre da codorna, né? A codorninha. Ela não toma conta em nenhum minuto. A codorninha saiu do ovo, cada um vai pro seu canto. Ela não fica tomando conta, não. Galinha ainda toma conta o tempo todo. A codorna não toma conta. Pois é. O bichinho vai embora. A necessidade dele foi só sair do ovo. Acabou. A missão dela só vai até ali. Pois é. Então, existe essa questão que é o homem ter que viver em sociedade. Gente, por que o homem tem que viver em sociedade? Aí nós vamos voltar lá atrás, né? Os espíritos, quando voltam aqui para a Terra e quando eles encarnam, tem uma pergunta também no Livro dos Espíritos, a 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Como é que é isso? Por que uns agem desse jeito e outros agem de uma forma completamente diferente? E aí a gente olha para a família de novo. Tem filho que é uma maravilha. Toca o barco com o grupo. Tem filho que nada daquele grupo tá bom. Tá tudo ruim. Tá tudo tá diferente. Tá tudo estranho para ele. Né? Como é que a gente lida com tudo isso? E aí a gente vai lá buscar e ele fala: poxa, Deus nos fez simples, ignorantes, sem ciência, deu-nos uma missão com o fim de esclarecer-nos e alcançarmos progressivamente a perfeição. Em sociedade, em comunhão com os demais. Poxa, se é em comunhão com os demais, qual é o primeiro grupo dessa comunhão com os demais? Qual é a primeira célula dessa sociedade? Né? A gente fala em célula, mas célula é uma coisa tão pequenininha, mas é grupo mesmo. É a família. É a família. Né? Lembrando que nunca deve recair somente aos filhos o sucesso dessa família. E nunca deve recair somente aos pais o sucesso dessa família. Mas é um esforço espiritual de todos. Aí a gente volta na condição do espírito, né? Na condição do espírito. Antônio. A gente tem que entender também que o pai e a mãe também são espíritos em evolução. É interessante também a gente lembrar o seguinte. Aquele ali não é da minha família espiritual. Não é agora, né? Não chegou como família espiritual. Mas a nossa missão é tentar devolver ele como família espiritual. Sim, melhor que seja do nosso núcleo, que a gente amplie cada vez mais o nosso núcleo espiritual. Para o bem, hein? E o objetivo é, esse. É quando fala em alma gêmea, por exemplo, né? Nós, hoje, Jesus tem uma alma gêmea que somos nós. Ele ama todos igualmente, Jesus. E a nossa missão, um dia, é todos nós nos amarmos. E nós vamos ser uma família espiritual inteira. Sim, uma família universal, inclusive, né? Que transcende este mundo, transcende outros mundos. A família espiritual, ela é universal, né? Considerando a palavra universo como alguma coisa infinita, como alguma coisa grandiosa, como alguma coisa onde Deus, né? Onde Deus se impõe como perfeição. Oi, Rodrigo, vamos falar o pessoal que está ligadinho aqui com a gente? Ó, a Eli da Silva, lá de Juiz de Fora, está mandando um abraço aqui para todos. Ela está até falando que dia 10 de maio, o Centro Espírita Casa do Caminho de Juiz de Fora fez 50 anos e ele foi fundado por dona Isabel Salomão, que ela é muito conhecida no Brasil, onde também frequentava o Augusto César Vanus, né? Então, parabéns lá para os nossos irmãos do Centro Espírita Caminho, Casa do Caminho, lá de... como é que fala? De Juiz de Fora. O senhor Rodolfo Alexandrino, grande abraço para ele, estivemos junto com ele essa semana. O Iramir Marques, nosso grande irmão Iramir, lá da Bahia, de Salvador, desejando um feliz domingo, Dia das Mães para todos. para todas, né? E pros, agora a gente pode falar para todos, porque tá cheio de homem que é mãe aí, né? Sim, tá cheio de, sim. A Cláudia Oliveira, bom dia. Que Deus derrame muitas bênçãos em todas as mães, inclusive as mãezinhas que já habitam a pátria espiritual. E eu queria aproveitar a fala da a mensagem da Cláudia aqui, que a Cláudia é lá da tenda de Umbanda Mãe Maria, e também desejar um feliz Dia das Mães para a Mãe Maria, né? Que é a mãe de todo mundo aí, né? Uma mãezona mesmo. É, o Zazul Moura, nosso irmão Zazul, lá de Remanso, hoje ele está em Remanso. Um abraço para ele. Rejane Mota, dando um bom dia a todos aqui. O Leandro Ribeiro, bom dia, vivenciando amor e paz. O Leandro, que é mãe também, né? O Leandro tem a esposa, que é a Claudinha, né? Mas quem é a mãe é a Claudinha, que trabalha, o Leandro, que fica em casa tomando conta das crianças e fazendo todas as coisas de casa. Sim. Os dias ele falou aqui que de vez em quando tem até discriminação, que ele vê um certo preconceito por isso. Então, feliz Dia das Mães, viu, Leandro? Rejane Mota, parabenizando a dona Antônia. E feliz Dia das Mães, né? Gratidão, tema maravilhoso. Ela é lá de Poá. A Rosângela Costa, bom dia a todos. Felicidade, saúde a todas as mães. A Simone Dias, abençoado dia para todos. Parabéns. Ela é lá de Suzano. A Miri Ui, bom dia a todos. Parabéns. Todo mundo está falando parabéns para o Dia das Mães. A Alessandra Martins, excelente domingo a todos e para as mães também. A nossa irmã Yolanda, que foi um sucesso o programa semana passada aqui, né? Sim. Muito legal. Muito bom. Está mandando um abraço lá de Uberaba, né? A Miriam está falando, e um abraço especial à senhora Antônia, que tive a alegria de conhecer na Fraternidade Paulo de Tarso. A Ronália Gonçalves, minha irmãzinha Ronália, lá de Remanso, na Bahia. Bom dia, família vivenciana, paz e alegria no coração a todos. Um abraço para o meu irmão Jorge, e quando chegar em casa, dê um abraço fraterno em Doura, que para mim é uma homenagem ao Dia das Mães. Obrigado, viu, Ronália? Ela já está ouvindo lá, com certeza. O Ari Rangel aqui também mandou bom dia, família vivenciana. É sempre um imenso prazer ouvir a professora Antônia falar às mães de todo mundo e do mundo todo. Um feliz Dia das Mães para mãe todo. Um feliz Dia das Mães, todo iluminado. O Aécio. Aécio aqui também, mandando um ótimo domingo a todos, lá de Sete Lagoas. A Regiane Mota, a Joelia Vasconcelos, mandando bom dia. Parabéns para todas as mães. O Edson Andrade, mandando bom dia aqui. A Érica Leandro, mandando um bom dia, uma rosa para todas as mães vivencianas e vibração para o meu Rio Grande do Sul, né? Realmente. Compartilhamos as vibrações, viu, Érica? A Fernanda Cassal também aqui, né? Mandando bom dia, amigos. Nesse domingo, deixo um abraço carinhoso para minha mãe, Doli, para a Dor e todas as mãezinhas. Parabéns pelo dia. Só lembrando que a Fernanda Cassal é a mãe da Marcela, né? Com certeza a Marcela está por aí hoje também, dando um abraço para a mãezinha dela, que é a Fernanda. Janaína Maria, mandando um ótimo domingo. A Nina Lopes, mandando aqui, bom dia, amigos, a todas as mães, vibrações, amor e paz. A Marli Borges, bom dia, desde Barcelona, Espanha, agora acertei, hein, hein, Marli? Bênção de luz divina para todas as mães encarnadas e desencarnadas. Então, a Carlos Sanches, lá do recanto Eurício Barçanufo, mandando aqui bom dia a todas as mães, a todas as amigas e amigos nesse momento tão especial do Dia das Mães, com reflexão sobre a luz de Maria Santíssima e seu Filho Jesus. Nesse momento espírita. Obrigado, Carlos. E a Marli Alexandrino aqui também. A minha mãe, já deixo um beijo para ela aqui, que está ouvindo, mandando bom dia a todas as mães, a todas as mães vivencianas. Que Deus as abençoe este domingo, né, este amor, perdão, as abençoe este amor incondicional que herdamos na Mãe Terra, da nossa Santíssima Mãe de Jesus. Que a Nossa Senhora rogai por nós. Então, obrigado, mãe, pelo comentário. A Regina Lisa aqui também participando. A Cleide Bessa, o Dinho aqui e a Fia, mandando bom dia. O Fernando Petite, que eu tive com ele essa semana lá, no, lá na câmera também, quando a gente foi lá ver os microfones. E a gente deixa aqui, tem a Maura Russo, que eu já tinha comentado, o Anderson Mariano, e o Aécio já está fazendo uma pergunta. Sim. Né? Daqui a pouco o Carlinho faz a pergunta, né? O Dinho, não sei se falou, parabéns a todas as mães desse planeta. Abração à nossa querida irmã Antônia Varotto. Você falou, né? Não sei se eu pulei aqui, né? O Anderson Mariano, a Maura Russo, nossa amiga Maura, o Anderson Mariano, a pergunta do Aécio que o Carlinho faz daqui a pouquinho. A Ronália, mais uma vez, ela está falando, ela conhece uma moça lá em Remanso também que teve 3 abortos espontâneos. Aqui saiu instantâneo, viu, Ronália? Mas eu sei que é esse corretor que acaba com a gente, viu? Esse corretor de WhatsApp, dando a gente coloca aqui, você escreve uma palavra e saiu. Tem hora que você fala, nossa, se a pessoa vê essa palavra que eu coloquei lá, ela quer me matar. Cada palavrão que sai. O Tiago, nosso grande amigo Tiago, está mandando um abraço para a Antônia, ele que está lá na Bahia. A Vera Lúcia Porto, Romeu Junqueira, também. Carinhoso abraço para a professora Antônia. A Irene Maria do Nascimento, também. Feliz Dia das Mães. Ela está lá em Campinas. João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, dando um bom dia. O nosso irmão... O Piero está sumido do programa, ele não vem mais? Não, ele só vem nos outros programas agora. É. O nosso não vem mais. Uhum. Poxa, ele está com preguiça de acordar domingo de manhã, né? Com certeza. Está mandando um beijo aqui para a Antônia. Um lindo e iluminado Dia das Mães. A Rosilma Ferreira também. Né? Depois que a gente falou que a Cris ela toca o programa melhor que eu e ele junto, ele não vê mais. É, ficou magoado. Milindre. Né? O cara que fez escola de aprendiz não pode ter melindre, né, Antônio? Não. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, bicho. Exatamente. É interessante que a gente faz escola de aprendiz da primeira aula até a 100ª, não sei o quê, 117, sei lá, qualquer aula. 119. É difícil um preletor ficar falando, pessoal, vocês não podem ter melindre, vocês não podem ter melindre. Nunca vi gente tão melindrosa na minha vida do que no centro espírita. Nunca vi. E os dirigentes de escola de aprendiz? Quem está aqui? O Bernardo. A Nancy está aqui também. Um maravilhoso Dia das Mães. O Bernardo Varotto. Um bom dia, um ótimo Dia das Mães e um feliz domingo. Obrigado, meus Bernardo. Anjos. Uhum. Protetores. Forcato. Mandando um abraço a todos. Jamil Lima. Bom dia também para todas as mães. O Leandro, que já tinha falado, está agradecendo. Muito obrigado, Jorge. Ô, Leandro. Você sabe que eu gosto muito de você. E aqui no WhatsApp, o Luiz Henrique Fontes, lá de Aracaju, lá da caravana da Fraternidade Aracaju, manda bom dia, família Venciana. Desejo a todos um ótimo programa, aproveitando a palestrante a tema família, né, e laço. Desejo a todas as mães um feliz e abençoado dia, com muito sentimento de amor, para poder educar esses espíritos que Jesus nos confiou, para ajudarmos a sua evolução com o nosso Cristo Jesus. Um tríplice fraternal abraço às mães. Isso também, né? Tudo justo e perfeito para ele. Isso olha aí. Só, olha só, o Luiz trouxe uma caravana de Aracaju aqui no nosso encontro com os amigos do Chico. O Luiz, a gente já conheceu ele lá em Aracaju e depois a gente se encontra por aí nos encontros do amigo do Chico, ele sempre leva, pessoal. E o Ed Moreno aqui manda um bom dia, nobres vivencianos, Rui, Jorge, Carlinhos, Rodrigo, Tião e essa incrível professora Antônia Varotto que eu indo cantar para as mães, né, que está indo cantar para as mães no Jesus Rede Vivo, lá no Centro Espírita, lá de Carrão, São Paulo. Estou com a roupa igualzinha da Antônia. Olha, não, ele mandou a foto aqui. Ele anda todo assim, indiano ultimamente, assim, essas coisas tudo, né? Ele tá comprando umas camisas bonitas. Acho que ele tá ganhando bem nessas apresentações. Tá uns crucifixos aqui, ó. Uhum. Grandão, uhum. De ouro e é. Tal. Tá parecendo o Capper. É. O Nil, nosso amigo Nil também entrou aqui. Bom dia para todas as mães, pais e todos os pais, mães. Amor e alegria hoje e sempre. A Vera Lúcia Batalha também, nossa querida Vera, lá da tenda de Umbanda. Bom dia a todos os vivencianos. Bênção de Deus às mães, aos pais e a todos que cuidam das crianças e das famílias com o amor maternal ou com o coração materno. Isa Muniz, abraço a todas as mães também. Luciene Oliveira, bom dia. Está lá de Lauro de Freitas, na Bahia. Um grande abraço, viu, Luciene? O Alexandrino, nosso amigo Alexandrino, aqui também de São José, feliz Dia das Mães. A Ronália deu risada aqui, porque ao invés de ser aborto espontâneo, foi aborto instantâneo que ela colocou. Ela deu uma risadinha aqui. Eu sei que não foi você que colocou. Foi esse danado desse corretor aí. O Oswaldo Barbosa Júnior, bom dia, família vivenciana. Mais um dia do ano para comemorar o presente que o Criador nos deu. Parabéns às mães todas. Fernando Petiti, ele coloca aqui, Antônio Varotto, né? Como educadora, você trabalhou com crianças atípicas e suas famílias. Fale um pouco. Ah, é que é uma pergunta que ele está fazendo. Já vou fazer. Fale um pouco sobre as mães de crianças atípicas pela visão do Espiritismo. Já pode falar até agora. É uma tarefa como de todas as outras mães. No, Antônio, mas é muito mais. Não, é uma tarefa que exige, primeiro, uma coisa que eu falo que a gente tem que ter, né? Quando a gente trabalha com uma criança, seja na nossa casa, no nosso lar, ou seja como atividade profissional, a primeira coisa que a gente tem que ter e tem que fazer para dar certo é admirar. O que é admirar? É você olhar além daquilo que está na sua frente. Certo? Quando a gente fala de um pôr do sol, assim, a gente fala em admirar o pôr do sol, você está vendo só aquele sol se escondendo, aquela luz? Não, a gente consegue sentir e enxergar além daquilo que está posto. Então, a primeira coisa para dar certo numa tarefa de mãe, tarefa de qualquer profissional que trabalhe com criança, seja na área da saúde, na área da educação, é você admirar. Você tem que olhar o que está posto na sua frente e tentar enxergar o que tem a mais. Na hora que você enxergar, você tem condições de tocar aquilo com segurança, porque intuitivamente também você vai ser dirigida. Você abre os seus canais espirituais para receber, inclusive, o caminho, para receber aquela inspiração de por onde começar, o que eu vou fazer. Gente, olha o pessoal da saúde que trabalha com criança, que não consegue explicar onde dói, o que está doendo, onde é. Como é que eles vão descobrindo? Como é que eles vão tomando as decisões? Porque primeiro eles admiram, eles olham aquele ser. Mas, Antônio, é admirar, não é examinar? Eles admiram e examinam. Se eles não admirarem, se eles não enxergarem atrás e além do que está sendo posto para eles, eles não abrem os canais da intuição e do lastro espiritual para trabalhar. Então, essas mães de crianças atípicas têm que ter mais paciência. Tem que ter paciência. Eu não sei se é mais. A gente não consegue medir paciência, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho paciência nenhuma, né? Não é assim, ela já vem com um preparo, obviamente, o seu Jorge já falou, você combinou lá, você falou, olha, eu aceito ou eu preciso. Não é só eu aceito porque eu sou a bondosa e vou ter esses seres do meu lado. Não, eu também eu tenho que aceitar porque eles podem vir para me ajudar. Sou eu que preciso desse exercício de doação, de paciência, de encontro. Então, foi legal. E não dá para medir se é mais paciência. A gente tem que ter paciência. A gente tem que aprender a ouvir, a gente tem que aprender a ver. Dá certo quando a gente admira, vê a mais. Dá certo quando a gente para ouvir. Ouvir aquele ser e ouvir também o que os nossos espíritos protetores, o que a nossa família espiritual. Porque quando a gente vem, alguns ficam, né? Uhum. Eles que nos dão suporte. Então, se eu não abro esses canais, como é que eu vou escutar? Como é que eu vou enxergar? Então, não são espíritos mais preparados que são chamados de mães de crianças atípicas. Fala, então, são espíritos. Que são espíritos. É evolução. O que, que significa atípica? É fora daquilo que a gente chamava de normalidade. São aqueles que fogem aquilo que antes a gente chamava de normalidade, né? Mas, que apresentam comportamentos Sim. diferentes, necessidades uhum. diferentes. Isso não significa que eles sejam deficientes, eles uhum. são atípicos. Uhum. Isso daí, por exemplo, autismo seria considerado atípico? Atípico. Também? Todos. Os deficientes um, né? também. Ah. É que você não pode falar que atípico é só o deficiente. Entendi. Certo? Entendi. Ele pega o grupo todo daqueles que fogem aquilo que a gente chamava de normalidade, da maioria, ou que exigem uma atenção diferenciada, exigem uma condução de trabalho diferenciada. Mas, então, se e fosse, um entendimento diferenciado. Só para provocar, porque eu já ouvi isso, eu confesso que eu não entendi. Porque e agora, você entendeu ou não? Ainda não. Porque o contrário de uma criança típica é como se fosse todas as crianças fossem iguais. Né? Então, se todas. Nós não somos todas. Todas as crianças são atípicas. Toda pessoa é atípica. Mas porque, por exemplo, o meu filho, eu tenho o Francisco e o Lucas, né? O Francisco e o Lucas são diferentes. Eles são diferentes. Totalmente diferentes. Eles são diferentes, mas você consegue falar bom dia para eles e os dois entendem o que significa bom dia. Sim, agora, quando você tem uma criança atípica, surda, você chega e fala bom dia, ela não vai te responder porque ela ainda não aprendeu leitura labial ou você não usou Libras com ela e ela ainda não aprendeu Libras. Então, se você tem um filho... ouvinte, e você tem um filho surdo, aquele surdo, na hora que você fala bom dia, certo? Essa é a diferença. Coisa mais porque fácil foi, do mundo talvez não foi explicar, diagnosticado ainda a surdez, e aí considera como atípico, ou pode se considerar todos, por exemplo, que tem alguma deficiência ou não. Porque você vai ser obrigado a aprender Libras. Entendi. Ou você vai ser obrigado a lembrar que todas as vezes que você falar com uma pessoa surda, você tem que falar de frente para ela, porque ela vai aprender a ler seu lábio. Entendi. Uhum. Então não quer dizer que não foi diagnosticado ainda, por isso você considera atípico. Não. Porque se uma vez diagnosticado surdez, a pessoa ela tem surdez. Atípica, mas ela tem atípica e aí também. A gente entra naquela conversa maravilhosa que eu gosto muito, que é da inclusão. Sim. Quem tem que ser trabalhado na inclusão são os outros. Os outros que não têm nenhuma questão atípica. Antônio. Certo? Porque é você que tem que se mudar. Agora os outros é que tem que. Isso. O surdo não vai se esforçar para não ser surdo. Agora, aquele que não é surdo tem que mudar os seus hábitos e entender que do seu lado tem alguém surdo e você tem que falar olhando para ele. Que, por exemplo, uma professora de crianças surdas, a gente orienta que, se possível, use batom. Eu achava que era... Força essa exigência aqui de olhar para ele prestar atenção. Batom de manteiga, essas coisas assim. Batom para chamar atenção mesmo. Para que o aluno olhe para ele. Veja que o movimento... Porque, embora tenha a língua de sinais, a gente também trabalha a questão da oralidade, que ele não vai falar, ele não vai ouvir, mas a gente trabalha. E tem muitos que conseguem até com técnicas, né? Eu tô pondo a mão aqui porque é isso que a gente faz, para eles sentirem que há vibrações diferentes e eles acabam aprendendo a emitir alguns sons, embora não ouçam, que a gente só fala porque a gente escuta. Ah, legal. Então, eu achava que não tinha sido diagnosticado ainda, por isso chamava atípico. Não, entendi. Não. É porque é daquele grupo, e aí você tem que ter um olhar diferente, você que tem que ter um olhar diferente para que ele possa viver em sociedade, que é o tema de hoje. Porque quando a gente fala desse núcleo de família, é o primeiro núcleo que a gente tem que conviver. A família serve para isso, para esse nosso desenvolvimento. Antônio, deixa eu perguntar um pouquinho o contrário agora. Como fazer para você não... Então, a pessoa, a mãe, aí nasce uma criança atípica na nossa casa, né? E a gente leva um susto. É assim que começa a história. Geralmente, a gente faz... E agora, né? Mas aí, depois, existe muita coisa. Você vê aquela super proteção para aquela criança atípica. E, muitas vezes, os outros ficam meio largados, parecendo que é só aquele que tem que ter atenção. Como trabalhar isso? Primeiro que a gente tem que dar atenção para todos, né? Agora, a gente também tem que envolver os outros no cuidado daquele. Então não é eu cuidar sozinha daquele e esquecer os outros. Os outros também devem ser envolvidos. Falando agora do lado espiritual, porque é crescimento para todo mundo, se eu não envolver também espiritualmente, a nossa tarefa fica manca. Então a gente tem que envolver. Agora, quem cuida tem que se policiar, porque às vezes a gente super protege, achando que está fazendo uma coisa muito boa, né? Muito boa, estou protegendo, né? A palavra proteger não é uma coisa boa, mas aí quando a gente super protege, aí tudo que é demais é ruim. A gente, na verdade, atrapalha, a gente, na verdade, não permite que a autonomia seja trabalhada daquele ser. E se a gente pensa que a gente está aqui para viver em sociedade, esse ser, independente de ele ser atípico ou não, ele tem que aprender a conviver em sociedade. Então, a gente não pode superproteger e a gente tem que fazer com que ele mantenha essas relações com todo mundo e que ele saiba se comportar socialmente e que ele consiga expressar as suas necessidades de alguma forma, né? E aí eu vou entrar numa seara, se vocês me permitem, eu até trouxe, porque quando a gente fala de família, isso é muito importante, né? A gente faz de tudo para evitar o mal, a gente super protege, porque a gente não quer que aconteça alguma coisa ruim com ele, não é assim? Então, e aí eu pergunto, onde é que está o bem, quando você só evita o mal? Então, quando a gente fala da pessoa típica, que já nasceu com essa expressão, ou pode ser adquirido, né? Você pode ter um AVC, você pode ser uma pessoa típica, viu, Rodrigo? E até perder a audição. Sim. Perder a voz. Sim. Né? Não sei se vocês sabem, vou contar em público aqui, eu não ouço do ouvido direito. Eu mergulhei, estourei o tímpano, fiz uma timpanoplastia, não deu certo, tive uma infecção, fiz uma segunda cirurgia, perdi a bigorna, a gente tem 3 ossinhos importantíssimos dentro do ouvido, um deles é a bigorna, onde bate lá o som. Eu perdi a bigorna, fiz o enxerto, o organismo rejeitou. Enxerto meu mesmo, hein? Eu tinha uma prótese. Ué, eu sou surda. Em tenra idade, eu tinha 17 anos. A Antônia aprendeu leitura labial. Eu dava aula para a sala com 100 alunos na faculdade. O último falava comigo lá de trás e eu respondia. Você escutou? Não, eu li. Eu li. Eu aprendi a escutar lendo. Então, e é isso que a gente tem que fazer. Agora, se eu me protegesse ou se eu ficasse enclausurada, por que não escuto? Aí muitas pessoas também que não sabem essa história falam assim, nossa, Antônia às vezes responde, às vezes não responde, Antônia é esquisita. Se você falar comigo deste lado aqui, eu não ouço. Aí eu sou obrigada a olhar. E eu sei que eu preciso olhar. E muitas vezes eu falo, pode repetir, por favor? E aí a gente convive e vive. Olha, essa palavra, a composição dela, né? Com, então eu tenho que estar com o outro. E viver, então eu tenho que viver com o outro. Quando a gente super protege, seu Jorge, a gente está evitando o mal, mas a gente não está fazendo o bem. E nós estamos aqui para fazer o bem e não para evitar o mal. Porque quando a gente simplesmente evita o mal e não faz o bem, a gente não está fazendo nada, viu? Não tem evolução, não tem crescimento espiritual, inclusive. É assunto para um... Com certeza. Mas deu para entender, Rodrigo? Deu. Sim. Não. Deu? E deu. Se você tiver um AVC e também ficar deficiente físico, não mexer mais seu braço... Você perder uma visão, ou Alzheimer, aí pode se tornar uma criança atípica. Um ser atípico. Não, mas eu entendi. Entendeu? Antes eu pensava que era antes de ser diagnosticado, por exemplo. Mas não, não. É como se fosse uma categoria que se colocaria todo mundo que tem alguma questão que foge da normalidade da maioria que você tem que ter para com aquele ser uma técnica diferente, um olhar diferenciado. É? Se você tem um filho, vou voltar na surdez. Se você tem um filho surdo e um filho ouvinte, se você falar com eles de costa para os dois, com certeza, um vai te responder e o outro vai ficar isolado, coitado. Sim, então a questão é nunca dar tudo igual para todas as crianças. E não podemos, justo, porque aí eu volto na sua afirmativa, são todos diferentes. É dar o que cada um precisa e não dar igual para todos. Mesmo porque, né? Então, cada criança pais, tem um nível de aprendizado aqueles diferente. Aqueles pais, aquelas mães que diziam, não, quero que todos meus filhos tenham tudo igual. Não, então reclama também. É. Fiz então tudo. Seria o caminho. É, fiz a mesma coisa para todos eles. Com por que os três, que aquele mas ali é aquele desse? Ali. É. Ou seja, porque exigia aquele uma atenção. Aquele ali é outro especial, espírito. Né? Mas vamos falar da família espiritual e da evolução. Aquele é outro espírito que tem uma outra história, que tem uma outra necessidade, não é? Sim. E mais na frente e você pode descobrir. Outro corpo. E mais na frente você pode descobrir que o certo era aquele lá. Ou seja, né? Aquele que era diferente. Não é nem questão de certo, né? Talvez aquele lá, numa determinada fase da nossa vida, é ele que vai estender a mão. É. A Yolanda está colocando, ela está fazendo uma. Ela está até colocando uma. Eu vou fazer um aqui, que eu achei tão legal. Né? Achei tão legal que ela colocou. Mas você responde depois também, tá? Pode responder agora, aí que a gente vai para o intervalo. Mas já pode responder, vou fazer na frente do Aécio. Desculpa aí, tá, Aécio? Porque está tão envolvida na... Aí quando a gente voltar do intervalo, a gente faz a do Aécio. Ela fala assim, a Yolanda fala, acompanhei familiar em depressão. Ideias suicidas, engravidou. Foi abandonada pelo noivo. A filha é seu, seu grande amor. E curou a depressão na filha. A filha estaria no planejamento ou foi enviada como um anjo protetor? Que linda história, não? Que linda história. Por isso que eu fiz questão de já fazer logo. É. Né? Pois é. Pode ser tanto uma coisa quanto outra. Quem sou eu para responder no lugar de Deus, né? Mas tanto uma coisa quanto outra, o caminho é esse mesmo. Olha bem, se foi um anjo protetor que veio... para resgate dessa mãe que estava, dessa jovem que estava com ideias suicidas, deu certo. Olha que saída espetacular, né? E se estava no planejamento dela e veio, que maravilha que ela assumiu o que estava no planejamento, viveu para assumir e entendeu agora, já que é o amor da vida dela, entendeu que esse era o caminho a seguir. Olha que resgate, olha que coisa fantástica, né? É, gente, a vida, viver a vida é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. A gente não pode perder por mesquinharias, por melindres, viu? Essa oportunidade de viver. E antes do intervalo, eu queria muito agradecer a família aqui vivenciana, porque eu também faço parte dessa família, que é espiritual e não é corpórea. Isso, legal. Você faz parte mesmo, né? Que é verdade. Claro, é difícil um programa que a gente não cita ela, né? É verdade, é verdade. Ou quando a gente não cobra, né? Quando a gente pede para fazer o programa de Dom Pedro. Não, parece uma agora coisa. Outra parece também. Uma coisa super difícil. Eu falo, vamos falar com a Antônia? Falar com a Antônia para a gente fazer um programa. Eu só queria colocar aí que, como você falou, e colocou de forma bem sucinta. Então, quem aprende somos nós, os normais, não os atípicos. É, quando a gente fala de inclusão, seu Carlinhos, quem tem que trabalhar a questão da inclusão é a maioria, são todos os outros. Eu não vou pegar uma criança que é deficiente intelectual, que tem uma compreensão diferenciada das coisas e muito diferente da nossa e falar, olha, você tem que aprender assim porque tem 500 mil esperando que você dê essa resposta. Não é isso, os 500 mil que têm uma compreensão fabulosa, é que aí falando, poxa, com aquele um a gente tem que fazer assim que fica tudo muito mais fácil, fica tudo melhor e vai ser bom para ele, porque com todos os seres atípicos a gente tem que fazer o bem e temos que entender que o bem, quando a gente fala de convivência e de sociedade, é ele ser o mais autônomo possível. Pois é, mas o que vemos normalmente é que aquele atípico tem que se adaptar. Por isso que não dá certo, por isso que a gente ainda está engatinhando na questão da inclusão. Legal, então. As nossas leis ainda são atrapalhadinhas, as nossas experiências, os nossos dirigentes, mas a gente, quanto mais a gente falar desse assunto, e precisamos falar, né, quanto a gente muda a cultura, mudando a cultura, o povo melhora, os espíritos evoluem e a sociedade fica melhor. E nós já vimos barbaridades contra eles, né? Assim, já vimos. Sim, muito, né? Eu que estou que nessa vida há 50 anos já, poxa, hoje estamos muito melhores, muito melhores, sem dúvida alguma. E se a gente for... Eu estou há meio século. Se a gente for mais para trás ainda, eles eram jogados, eles eram enterrados. Uhum. Quando nasciam deficientes já de cara, eles eram excluídos de vez, né? Enterrados. Escuta-se que até hoje muitas tribos indígenas ainda fazem mas isso. Mas aí você já falou tudo, né? São culturas diferentes, né? Mas também com muito menos. No Brasil tinha bastante, mas essas tribos também que faziam isso já sumiram. Eu que vou muito para as fronteiras, né? E por conta do meu trabalho, tem muito relatos disso, principalmente de índios. Por quê? Por falta de conhecimento. Né? Por falta de conhecimento. Por ignorância, né? Que é o que a gente aprende na doutrina espírita. São só deficiências físicas, porque as outras, para eles não entendem. Eles não têm a compreensão. Conforme, eles nem têm a vivência. Conforme a lei do progresso avança para eles também, né? Porque a lei do progresso vai chegar para todos, vai chegar para eles também. Por mais que muitos governos retardam isso, ou muitas pessoas queiram retardar isso, a lei do progresso vai chegar. Aí o conhecimento vai vir e aí vão deixar de errar, como nós, né? Que ainda erramos até hoje, né? Sim, sim. Mas nesse ponto a gente perto já dos a gente já consegue evoluídos ou mais puros e mais eu tava felizes lembrando, do que nós. Eu tava lembrando de um caso aqui agora, quando eu era pequeno. Pequeno ali, com questão de 7 ou 8 anos. Eu tinha um amiguinho que ele tinha algum problema, assim, intelectual. Mas na escola era burro, não era problema intelectual, né? E eu lembro uma vez, na frente do pai dele, eu estava perto e o pai dele mandou ele abotoar a camisa. Ele não conseguia abotoar a camisa certa. Ele tinha nem coordenação motora, tadinho. Então ele batia nele. Mas era porque assim, ele não aprendia a botar a camisa, batia nele. Bateu umas 3 vezes. Eu que saí chorando para casa para reclamar pro meu pai e pra minha mãe porque que tava fazendo aquilo com ele. Porque eu não entendia aquilo. Por quê? Eu não entendia porque ele não conseguia botar a camisa e também não entendia porque que o pai batia nele porque ele não conseguia botar a camisa. Então você vê que é umas coisas que a gente fica na memória da gente, de crianças, que você grava aquilo ali. E fica mesmo porque eu tenho certeza que vocês eram próximos. Quando você prestou atenção nele, vocês eram próximos, né? E aí a criança. Uhum. E, aliás, o melhor professor de outra criança, de uma criança atípica, é outra criança. Uhum. Por isso, essa convivência é tão importante. E por isso que escolas exclusivas, como a APAE, são para casos dificílimos ou múltiplos de deficiência. Os demais têm que conviver com aquele, né, que não tem problema. Ele é o melhor professor. Mesmo porque ele ainda não está atingido pelos preconceitos que são dessa constituição de sociedade corpórea que nós temos. Mas, Antônio, a gente está observando também que nas escolas, eles querem fazer uma escola para todos os alunos, inclusive o atípico e os normais, entre aspas. Está correto isso? Corretíssimo. É? Corretíssimo. Agora, os casos mais sérios, que são crianças que têm múltiplas deficiências, que têm. Aí não, aí eles precisam de uma equipe multidisciplinar com eles, porque são várias frentes de trabalho. Aí sim, uma escola exclusiva é interessante. Fora isso, ele tem que conviver com os demais, porque ele tem que conviver em sociedade. O senhor não vai num shopping e lá no shopping, olha, hoje segunda-feira, dia 13 de maio, nós vamos abrir o shopping só para crianças deficientes. Existe isso? Este ônibus só... Não existe isso. A sociedade... Ela abarca todo mundo, quem manca, quem não manca, quem é alto, quem é baixo, quem tem cabelo, quem não tem, e tudo. Se você quiser explodir essa história, Rodrigo, todo mundo é atípico, né? Mas se não tem cabelo, careca é o quê? Né? É o... Só atípico, mas a então. Gente tem o quê? Que trabalhar a respeito, a gente tem que trabalhar a respeito, a gente tem que trabalhar... A paciência, os direitos, os deveres e solidariedade. E começar cedo, né, Antônio? Opa! Okay. Na família! Aí aquela família que os pais, papaizinha, mamãezinha... Geralmente isso é mais dos homens, por uma questão cultural também. Começa assim, aquele é um fracote. Retardado. Aquele lá é olá, o fulano, aquele que é bobinho. Nossa, isso daí eu estou criando preconceito dentro de casa. Eu já estou criando uma esponja de não solidariedade. Esse negócio só incha, né? E depois, como é que você transfere isso quando você é adolescente? Você não transfere, você não modifica. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque nesse núcleo corpóreo, tomado pelo espírito dos pais, é que a gente vai burilar e ajudar aqueles espíritos dos filhos que chegaram. Lembrando que até 7 anos de idade, esses seres são crianças e 100% estão na mão dos adultos. Rodrigo, vamos para o intervalo, Rui? Olha, você prestou atenção no horário ali, Rui? Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha no horário. Hora. Nossa, já não. 9h25. Passa. Não fizemos nem intervalo. Passa. Eu falo, bom. Nós vamos para o intervalo com a música. A música que nós vamos colocar chama Laços de Família com o Grupo Acorde. Mas eu queria ir para o intervalo com a mensagem da Luciane Oliveira aqui também. Ela diz assim: eu nasci com uma deformidade congênita. Chama talidomida. Tem os 4 membros limitados, inclusive a perna é mecânica. A perna esquerda é mecânica. Mas meus pais sempre me trataram igual aos outros e isso foi muito bom. Hoje sou uma mulher realizada e até sou policial civil. Agradeço aos meus pais a oportunidade de reencarnar e acertar os meus débitos. Muito legal. Beijo, Luciano, no coração. Né, dos seus pais e seu também, que aceitou e que não se limitou a isso, né? Não se limitou. Legal, e o Oswaldo mandou aqui uma mensagem no WhatsApp, perdão, mandando bom dia, vivencianos, parabéns aos nossos anjinhos guardiões, para presente do Criador, que é a mãe de todos as mantenho envolvidos em seu manto sagrado. Vamos lá, então. Depois eu venho fazer a pergunta. Ah, Aécio, né? Tem a pergunta, é a verdade. Aí, pergunta do Aécio aí. Eu não li mais nada, porque eu tô preso no Aécio aqui pra não deixar não. Te volta na sequência, então. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Apertar os laços da família com amor. seus familiares no aconchego, amigo. Bom é você chegar no lar contente do sorriso, fazer um abrigo. Ame sua família, mesmo que nela exista alguém que lhe magoou. Aproveite o momento, esclarecimento. Se colhe o que semeou. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. É hora de apertar os laços da Estamos aqui com a nossa querida amiga Antônia Varotto, que é voluntária da Fraternidade Paulo de Tarso, professora aposentada e também é palestrante. Estamos aqui com o tema laços espirituais e laços corporais. Rui, antes de você passar para a Antônia, deixa eu fazer um teste importante aqui por causa do microfone. Rui, Rodrigo, vou comer um biscoito por vir, vê se sai o barulho. Pode comer, deixa eu ver. O pessoal que tem que falar pra gente se saiu ou não. Você fez uma pesquisa? Eu vou tomar um café aqui. O Tião tá falando que tem. Faz sim, barulho. Faz. Não então, pode pronto. Mais comer biscoito por vir escondido, então? Não, escondido não. Né? Vai falar em atípico, viu, Antônio? Eu lembrei agora do seu Amaral contava que a mãe dele era surda, né? A mãe dele. Aí chegava na hora de assistir a novela, ela ficava lá vendo a novela, tudo, mas ela e um monte de neto, todo mundo na sala. Mas ela, como ela era surda, ela chupava as balas escondidas. Então na hora de descascar a bala, ela botava a bala para trás e ia descascando aqui. Tchá, tchá, tchá, fazendo aquele maior barulho, a neta era tudo pra essa. Ela achava que ninguém tava escutando ela abrir as balas escondidas. É igual que agora a gente não pode mais chupar, comer biscoito de polvilho aqui escondido. Não, não pode. O microfone denuncia. Agora denuncia. Antônia, posso fazer a pergunta do Aécio César para você? Sim, um abraço para Aécio. É uma pergunta típica. Isso. Não, do Aécio nunca é atípica. Até que ponto as estruturas hierárquicas e as dinâmicas de poder dentro das famílias terrenas refletem ou contradizem os valores da equidade e da inclusão da família universal? Repete, seu Carlinhos, por favor. Eu falei que era típica. Vamos por partes. Eu disse. Vamos por partes. Até que ponto as estruturas hierárquicas e as dinâmicas de poder dentro das famílias terrenas refletem ou contradizem os valores da equidade e inclusão da família universal? A hierarquia dentro da família, Écio, ela deve existir, né? A gente começa explicando para a criança que ela deve ouvir o adulto. Não é assim? Já começa daí. E quando a gente fala de ouvir o adulto, não é só quem manda aqui sou eu, que isso é ditatorial, né? É coisa de ditador, não é isso não. Mas ela tem que ouvir o adulto por uma questão de aprendizado, uma questão de organização social dentro daquele núcleo. E isso é hierárquico, isso é segurança, né? Cuidados. E isso reflete, sim, na família universal, porque a gente chama o Criador de pai e a gente tem obediência a ele. A gente tem leis, tá aqui, né? É só abrir o livro dos Espíritos, nós vamos ver aí as leis morais, né? Opa, nós temos sim. Então, reflete. Aquele pai que não tem essa voz de orientação para com o filho, o que, que ele está fazendo de bom para aquele espírito que está na frente dele? Então, tem sim, e reflete. Reflete porque a gente, moldando aquele espírito que chega para nós naquele núcleo familiar, e aquele espírito, conforme ele sai da infância e consegue também modificar a nossa existência, reflete na nossa evolução e na família universal, com certeza. Tá. Agora, respeito sempre, acima de tudo, independente da ordem, se é pai para com filho, filho para com os seus cuidadores. E aproveitando aqui também a pergunta atípica do AS, eu coloquei uma enquete atípica aqui também. Agora a palavra vai ficar. A gente colocou uma. Que geralmente a enquete que a gente faz é sim ou não, né? Então a gente sempre coloca a enquete. Eu coloquei uma mais difícil hoje. Então eu coloquei aqui: na sua opinião, a maternidade é missão divina ou escola para aprendizado e evolução? Essa é difícil, hein? E se for as duas? Tem chance da gente clicar os dois? Não. Mas não responda, deixa o pessoal dizer. Justamente por isso que é difícil. Então vamos falar assim, na tua opinião, o que pesa mais? Né? É. O que pesa mais? Em questão de opinião mesmo, porque a ideia da enquete é saber a opinião dos nossos vivenciantes. Sim, o sentimento. Dos ouvintes, mesmo. Né? Então, isso mesmo. Já foram 54 votos e, por enquanto, a escola para aprendizado e evolução está ganhando. 59% acha que é uma escola de aprendizado para evolução. Eu vou aproveitar a sua enquete e vou fazer uma observação. Quando a gente fala se a maternidade é divina, é divina, gente. É divina. É divina pelo aceite, é divina pela vida, né? Você dá vida a outra pessoa. Antônia, mas eu não sou mãe biológica, eu adotei você. Se você não cuidar, você está dando vida para aquela pessoa. Na hora que você cuida, você está dando vida. E isso é maternal. Aliás, eu costumo dizer, já falei nesse programa e vou repetir, né? Mãe verdadeira é aquela que adota. Ô, Antônio, mas como assim? Quando meu filho nasce, eu tenho que adotar. Eu tenho que adotar aquele ser que chegou. Eu tenho que adotar. Né? Na hora que eu sei que estou grávida, eu já tenho que adotar. Eu já tenho, porque eu tenho que cuidar. Eu tenho que dar vida. Né? Eu tenho que colaborar na criação divina que é a vida. Antônia, tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal, muito interessante. E eu acho que você é a pessoa que pode responder isso pra gente mesmo. Aproveitar você como educadora. A Irene, Maria do Nascimento, ela está perguntando: uma criança homossexual é atípica? Não, ela não está no grupo de atípico. Criança? É, tá falando criança. Criança. Tem uma outra discussão aí que a gente faz um outro dia para saber se a criança é homossexual. Mas, enfim, a homossexualidade não é você ser atípico. É uma questão cultural, é uma questão de escolha. Não é uma questão de uma deficiência, de uma anormalidade, de cérebro. Né? Ninguém escolhe, uma vez aqui já encarnado, ninguém escolhe ser surdo, ninguém escolhe ser autista, ninguém escolhe, não é assim, né? Não é um transtorno e também não é uma deficiência, é uma escolha. É uma escolha. E é uma escolha sexual, gente, uma escolha de prazer sexual, só isso. Não, e também, Antônio, ninguém escolhe nesse plano, né? Talvez por uma programação reencarnatória. Talvez não, pode certeza, escolher. Certeza. Não, eu falo assim, você é autista na próxima vida, por exemplo, na próxima encarnação. Não, mas quem também, tem talvez mérito, assim. Mas homossexual também. Não, homossexual também, só pode pegar lá André Luiz e Chico Xavier. que vai estar explicado direitinho. Existem três, como é que fala? Três causas, né? Três causas, digamos assim. A primeira causa é abuso do outro sexo. Então, nasce no sexo invertido, que ele fala, André Luiz fala dos invertidos. Nasce no outro sexo exatamente para aprender aquilo que não soube cultivar em outra encarnação, né? Segundo caso, imagina só, a gente fica achando que nós somos assim. Ah, essa encarnação vem homem, a outra vem mulher, a outra vem homem, a outra vem mulher. Não é assim. Para nós nos afirmarmos como seres masculino e feminino, demora milênios, né? Não é assim. Ah, eu nasci uma vez mulher, eu já sei o que é mulher. Não sei, não. Eu nasci uma vez homem, eu já sei o que é homem. Não sei, não. Tem que nascer muito, passar muito, muito, muito tempo para poder falar, ó, agora você sabe o que é um ser feminino. Agora você sabe o que é um ser masculino. Agora imagina só, você passou milênios sendo um ser feminino. Aí fala, agora está na hora de você começar a estagiar como ser masculino. Imagina nessa virada o que, é que vai acontecer. Ele vai ter todas as tendências do outro sexo. E a coisa mais natural que tem. E a terceira, missão. Está cheio de pessoas que são homossexuais no mundo, que têm missões maravilhosas. E ele escolhe vir desse jeito, que ele acha que desse jeito ele consegue desenvolver com muito mais tranquilidade, com muito mais propriedade. Então, vamos achar que homossexual é atípico. O que é atípico? É promiscuidade. Isso era aí que eu ia chegar. É. E aí a promiscuidade não interessa se você é hétero ou se você é homo, enfim, certo? Uhum. E um exemplo disso é Clodovil, você se lembra? Uhum. Que foi uma pessoa especial, né? E foi para as tribunas no Senado, fez um trabalho maravilhoso e, independente da sexualidade dele, ele mostrou que era um homem de caráter, uma pessoa de caráter, uma pessoa digna, proba, de moral mesmo. A sociedade, que a moralidade dele era aquela. Gente, é escolha sexual, né? Tem tanto homem bem trajado, bem posicionado, bem com família, tarará, e trai e vai se deitar com outra pessoa. Antônio, o que tem uma coisa a ver com outra? Tem a ver que é escolha, gente. Tem a ver que é escolha. E essas escolhas aí a gente tem que colocar cada coisa no seu devido lugar, né? E tem mulher também que aparenta uma coisa e faz outra. E as escolhas sexuais não vulgares, elas não demandam nenhuma observação nossa, nenhum julgamento nosso, nada nesse sentido em relação ao trabalho social e ao trabalho com a família. A gente tem famílias homossexuais com muitos filhos maravilhosos que fazem muito do que muitas famílias hétero por aí. Bacana. O Gustavo pergunta: normal e diferente existem. Agora, os atípicos seriam aqueles que necessitam de atenção especial ou algo mais? Sim, a gente já falou. São aqueles que a gente tem que ter um outro olhar e um outro trabalho. Não é olhar de piedade, de dó, não é isso? Não. É um olhar para que ele seja efetivamente partícipe dessa sociedade. Tá. Luiz Carlos Forcado tem uma pergunta para você, Antônio. Existe alguma orientação para os professores e professoras lidarem com o bullying nas escolas? Orientação tem. O que não tem é uma vigilância constante, principalmente em casa. Principalmente em casa. Antônio, mas por que isso aí não é um trabalho da escola? Porque o bullying, na verdade, é um termo que nasceu da importunação escolar. Depois, agora, a gente usa bullying para tudo, né? Em todos os lugares. Mas esse termo bullying nasceu por importunação no âmbito escolar. E que, a princípio, era considerado uma brincadeira. Até se ter registros de que, psicologicamente, isso daí era muito pernicioso, com resultados catastróficos, né? Inclusive com morte, com gerando até suicídio. Sim. E a gente tem que cuidar, e cai, sabe aonde, seu Carlinhos? Cai na questão da falta de respeito. Então, e de onde que vem essa questão do respeito e de valor? Vem de casa, gente. Vem de casa. É um trabalho conjunto, né? Começa em casa e depois é conjunto com a escola. Falta conversa em casa. E a gente estava falando, né, que quando a família não faz o dever de casa direitinho, a sociedade sofre. Tá aí, o bullying é um exemplo disso. Eu me dou o direito de acabar com você porque você tem o cabelo encrespado, me dou o direito de acabar com você porque você, até sem particularidades físicas nenhuma, você é mais bonzinho que eu, todo mundo acha você melhor. Por que que você é assim? Eu não gosto que você seja assim, porque eu não consigo me mudar, né? Então eu quero que você não seja mais assim. E aí, pronto. Aí eu começo a te perseguir e achar que você não, que você é um bobão, que você é isso. Isso é falta de conversa lá na tenra idade, dentro de casa. Mas, no fundo, quem comete o bullying não tem invejoso? Ele tem inveja daquela pessoa? Também, pode ser. Tem várias razões, mas é uma questão de importunação, né? E agora, com as redes sociais, isso ficou muito mais fácil de acontecer, porque não sou eu mais sozinho, né? Eu lembro quando a gente tinha... Era quando eu era criança, na escola tinha o cabeção, tinha o pau de vareta, lá, sei lá, tinha um apelidos lá, tinha o orelhão. Quando saiu o telefone de orelhão, quantos na escola não receberam, né? Negão, Jumbo, era horrível. Mas, naquela época, a gente chamava isso de brincadeira. E isso era uma questão de inclusão. Olha que loucura que é a nossa sociedade. Na hora que eu aceitava ser chamado de orelhão, eu estava no grupo. Agora, se eu falasse, não fala assim, eu começasse a chorar, eu sofria mais ainda. Não briga contra apelido, porque senão pega. Fala, né? Fala, pega. Então o negócio é... E aí, ele aceitava, ele era um fulano legal. E aí ele estava no grupo. Mas se ele não aceitasse aquela brincadeira, ele ia sofrer mais. Então, só que isso quando foi... Quando a pessoa se incomodava, né? Isso. E aí, hoje, além disso tudo, a gente entender que é falta de respeito. Bom, o mais simples é falta de respeito. Danos psicológicos terríveis, né? Porque eu posso, na adolescência, achar que a minha orelha me impede de ter uma namorada, que a minha orelha me impede de ser inteligente. Não posso fazer aquilo ali, né? Minha aparência não é adequada. E se sofre. E com as redes sociais, aquilo que era falado por um passa um grupo, né? Um grupo adere isso, seu Rui. É muito triste. É muito triste o que se faz com uma criança. Agora, precisa de fiscalização. O adulto tem que ficar de olho e tem que tomar medidas imediatas. Quando acontece a coisa ruim, é porque deixou passar. Mas, Antônia, eu, por exemplo, sofri muito bullying quando eu mudei da minha cidade de Leme, fui morar em Araras. Havia uma rixa? Uma rixa. E eu, então, eu tinha que brigar todo dia, porque eu não aceitava a gozação do pessoal de chamar, porque a nossa cidade era menor. O senhor era caipira. Era gozação. Então, eu brigava todo dia. Então, era comum chegar em casa com o nariz torto, com a boca Não aceitava, né? Não aceitava. Quer dizer, foi muito bom isso. Quem não aceita, o que acontece? Leva, né? Não foi isso que eu falei? É. Na hora que aceita, ele está no grupo. Não aceita. Aí ele passa a ter o apelido de caipirão, de não era, não sei lá o que que foi. Não, e o chato é que eu era sempre bom aluno. E pobre. Às vezes não tinha o que comer em casa, mas eu era bom aluno. Aí sofria bullying quando eu morava em Leme, na minha cidadezinha, por causa de ser melhor que os outros lá na escola. Bom aluno. E tinha pai que não aceitava. Falava, pô, mas eu dou tudo para meu filho não consegue ter as mesmas notas. Quer dizer, que eu tinha, né? E às vezes começa até a falar do professor, o professor protege aquele lá. Isso também não pode, a gente trazendo para o lado mais do, de reencarnação, de espiritismo, vamos trazer as reminiscências, né, do passado, porque a criança ao sétimo ano, depois do sétimo ano, começa a se conectar com vidas passadas, né, porque aí está o processo de reencarnação, depois do sétimo ano, começa a entrar, na adolescência já está enfervecendo já aquele conflito com... E é quando tem os maiores problemas, né? Tudo bem, a partir do sétimo ano, quando está nos primeiros... graus aí da escola, que começa essas coisas. E será que não é essas reminiscências do passado que a gente vivia em povos, em conflitos, com preconceitos e raças, um querendo invadir o outro, um querendo tomar território do outro, um brigando com o outro? Então, hoje não tem, não, a gente não vive, dentro do Brasil, claro, vou falar no resto do mundo, esses conflitos, né? Mas traz... Essa grande parte, Chico fala, grande parte dos franceses encarnaram aqui, né? E os franceses tinham conflito com os ingleses. Ou esses povos que eram os galhos, né? Os célticos que tinham ali com os britânicos e aí vai, né? Será que a gente não traz e não começa a trazer isso? E aí compensa em um com o outro ali, né? Trazendo esses preconceitos e tudo mais. A nossa evolução ao longo dos tempos, né? Primeiro a gente foi criado, comecei o programa assim, né? Nós não fomos criados simples e ignorantes e viemos para cá para alcançarmos uma evolução, não é isso? Uma evolução pautada na ciência, hein? Uhum. Pautado no conhecimento. E, logicamente, um conseguiu caçar melhor que o outro. Um descobriu que afiando lá o pauzinho ia ter uma ponta melhor para pegar sua caça melhor que o outro. E se eu não dividir esse conhecimento, eu vou tomar sua lança. Você não me ensinou a fazer a lança, eu vou tomar a sua porque seu você consegue... poder, né? E é isso. Então, essas nossas relações, essa nossa evolução torta... sempre pautada no conhecimento e na não convivência. Assim, porque se tivesse convivência adequada, eu teria ensinado o outro a fazer a ponta de lança lá no pauzinho e ele conseguiria um resultado se ele corresse o mesmo que eu corro. Antônia, mas os espíritos não são iguais, são, mas os corpos não são. Então, talvez você tenha uma musculatura que consiga correr um pouco mais que eu. E aí começam as diferenças. E tudo isso não fica impregnado no perispírito? A nossa história não fica ali? Fica ali. E conforme isso teve gravidade ou não, pode, obviamente, aparecer em qualquer momento da nossa vida atual. Gente, não vou dizer que é reminiscência lá dos povos ainda primitivos, mas aquilo que a gente não construiu na nossa existência passada, a gente traz para fazer agora, e ela primeiro aparece como um equívoco para a gente poder corrigir. Se a gente vem sem memória nenhuma, e ela aparece, essa minha inclinação para cutucar o outro, ela vai aparecer, alguém tem que ajustar. Se não é o pai, se não é a mãe, é o professor, é a vida, é o outro grupo, alguém tem que ajustar. Mas primeiro ela aparece, né? Senão, como é que você vai corrigir? Ela acontece. E a gente sabe que a gente encarna uns com os outros para aprender, né? Para aprender, por isso mesmo. Ou seja, inimigos de outras eras, e não falamos de época tão primitiva, a gente fala de gerações atrás, né? 100, 150 anos atrás. Estávamos juntos entre nós e a gente reencarna, tem a tendência de encarnar e de novo juntos, né? Entre amigos, parentes, familiares. Sim. E aí as coisas começam a surgir, né? Depois do sétimo ano, né? Começa. Sim. Aparece mais facilmente. Apesar que a gente tá presenciando a chegada de espíritos, né? Que muito antes dos 7 anos já está aflorando tanto os dons, tanto as habilidades, verdade, quanto também as inclinações. Legal. Tá antecipando aí. eu não sei se você conhece, Bianca Varotto. Feliz Dia das Mães, em especial para a convidada de hoje do programa. Dona Antônia, minha mãe maravilhosa, obrigado por tudo. A minha caçula. A Irene Maria do Nascimento é a mensagem para você, Jorge. Jorge, para de comer biscoito escondido. A Joélia também colocou aqui, ó. Escutei todo o barulho do biscoito. Agora tô pensando, eu vou voltar com o meu microfone antigo. E o Aécio César tem outra pergunta para você, Antônia. É. Depois de velho, me tornei atípico, perdendo a visão. Até que ponto posso considerar família quando a gente é descartado por ela, quando mais a gente precisa? A gente pode considerar família sempre, família para sempre. É, a gente se dando bem ou não com os nossos entes familiares, eles são nossa família corpórea, terrena, não tem jeito. E olha, se a gente tem essa clareza, Aécio, se você me permite, se você tem essa clareza, a gente está aqui para se modificar. Então, começa por você. Você tem que ter... Nós tivemos uma participante maravilhosa hoje colocando a vida dela, né? Que... A talidomida. Sim, ela é uma das vítimas da talidomida. Enfim, se ela não tivesse aceitado a condição dela e se ela não tivesse aceitado todas as oportunidades que lhe foram apresentadas, hoje ela seria simplesmente uma pessoa atípica e dependente. E ela é uma pessoa atípica, autônoma. Entenderam a diferença? Então, a gente não fala tanto de reforma íntima, né? Não fala? O senhor Jorge falou aí da escola de aprendizes do evangelho, não é reforma íntima? Tem que começar por nós. Então, se a gente tem o entendimento que o nosso grupo familiar é um grupo que tem problemas a serem resolvidos, eu tenho que ser o primeiro e o legal que você fala a procurar esse cálculo e resolver essa questão. Antônia, a minha esposa tem uma amiga que ajuda todo mundo, tanto na igreja que ela participa, coisa e tal, mas só que ela meio descuidada com o problema de diabetes. E ela teve uma perna amputada. É interessante que ela amputada, o que o pessoal vem ajudá-la, justamente por causa da sua bondade. E, então a gente vê que nós precisamos tomar muito cuidado quando nós ficamos meio colocado a escanteio da nossa família, nós temos alguma dívida que nós precisamos resgatar. E essa menina, eu estou vendo que ela fala, meu... A minha vontade agora é ter uma prótese e ela vai conseguir. Vai conseguir, lógico. Com relação ao Aécio, essa menina da talidomida, a família amparou, a família deu sustentação. O Aécio se sente segregado da família. Então tem que Só procurar. Que aí tem que ver se não é escolha dele a segregação, né? Porque... Ele tem, por algum problema, não mudou atitude, não mudou sentimentos, não mudou nada. Então, a família deu o que ele precisava. Aécio, você tem uma família espiritual maravilhosa com você, né? Família vivenciana. É, exatamente. Se aproprie, se enlace e busque a sua família corpórea. Ainda dá tempo de fazer grandes acertos aí. E, Antônio, eu estava lendo um livro para as crianças lá, para o Francisco e para o Lucas, e era um livro de infantil, né? Contava a historinha, todo desenhado, uma ovelha que tinha a orelha amarela, né? Então, todas as ovelhas, nenhuma tinha a orelha amarela, mas ela tinha uma das orelhas amarela, assim, toda amarela. E ela sofria bullying, né? Então, os outros iam lá, chamavam ela de orelha de não sei o que, de sei o que lá, e inventavam um monte de coisa pra ele. Aí chegou um bode lá, um sábio, e falou pra ela assim, ó. Ela falou, pô, mas eu sou diferente de todo mundo, sofro bullying, não deixa eu dormir lá, eu chego lá, durmo num lugar, chego um dia, outra ovelha já tá lá, só porque eu sou diferente e tudo mais. E aí ele falou, não, vem cá, vou resolver isso, vou pintar sua orelha de branco. E aí foi lá, pintou a orelha de branco, mas não pintou, passou água só, né? Ou seja, ela achou que tava agora... Okay. Tudo ok, que era igual a todo mundo. Mas continuou igual. A ovelha não tem espelho pra olhar, né? Não tem espelho. Então ela achou que ele tinha pintado de branco, então ela achou agora que era tava igual a todos. E aí o posicionamento dela em relação aos outros mudou, ao grupo mudou. Porque ela se posicionou que agora eu sou igual a todo mundo. E aí o próprio grupo passou a respeitar ela melhor. Parou a, então ela foi lá, não, esse é meu lugar só, se dá licença, sai daí que esse é meu lugar. O foco saiu da orelha para o ser. É. Então a gente tem que valorizar, no nosso caso, a pessoa, né? E não a deficiência. Quando a gente valoriza a deficiência, a gente fica dependente, a gente não se encontra no grupo, exato, a gente acha que a gente está estorvando, a gente acha que não tem lugar, a gente acha que incomoda, eu não vou porque eu vou incomodar. Exatamente o que você falou. É olhar para dentro. Olhar para dentro e falar, aceitar o jeito que eu sou e falar, olha, e começar a ver o mundo de uma forma diferente. Gente, as Olimpíadas vão acontecer agora, né, em julho, né? E na sequência tem as Olimpíadas, sim, dos atípicos. É. E aceitar que todos nós somos atípicos. Gente, que lição melhor que esses jogos. A gente tem que fazer todas as crianças assistirem e aplaudirem. Né? E aplaudirem, né? E aplaudirem. Engraçado que quando a gente gosta disso também, eu gosto muito de esportes, né? De assistir. E nas Paralimpíadas, a gente torce do mesmo jeito que para outra, né? Fica torcendo do mesmo jeito, não, nem presta atenção na deficiência que a pessoa tem. Não, eu me acho completamente deficiente, eu não consigo nadar como eles nadam, eu não consigo fazer o que eles fazem, não consigo, né? Tenho braços, tenho pernas, tenho olhos, né? Tenho um ouvido. Mas eu não consigo. Isso que a gente aprende na doutrina espírita, até com Chico Xavier, ensina muito a gente, porque ele falava assim, né? Quando bater aquela depressão, Emmanuel chegava nele e falava: bateu uma depressão, larga tudo que você está fazendo e vai ajudar as pessoas que estão em situações piores que você. Vai ajudar aqueles que estão caídos, vai ajudar aqueles que estão. Porque o maior beneficiado é você, né? Porque você vê pessoas que estão em situações muito piores que a tua. Sobrevivendo, a sua depressão some, acaba, né, lutando, brigando para sair daquela, e você tendo tudo, né, dentro do seu conceito, ainda está a gente é a melhor forma de sair. Ou seja, quer dizer que um espírito como Chico, não, que a gente vê pela missão que ele teve, pelas obras que ele teve, não estava imune à depressão também. Né? E a melhor forma é você sair e botar praticar a caridade, né? É, quando a depressão surge, quando você foca numa coisa só. Focou numa coisa só, a depressão ganha espaço, porque a depressão está aqui, né? Ela está prontinha para aparecer. Basta eu ter um foco de tristeza, de contrariedade, né? Então, você deu espaço, você foca nela que ela cresce. É, o depressivo precisava ouvir isso. E o depressivo geralmente não ouve. Mas porque ele está com foco em outro lugar. Se ele já é depressivo, ele está com foco em outro lugar. Parece que baixou a vibração aqui, né? Porque a gente começa a falar de coisas mais tristes. Mas entrando nessa conversa... Voltando a falar de mãe, então. Eu queria falar com todas as mães do Rio Grande do Sul nesse momento, que estão dando uma lição para nós, né? Uma lição. Nesse momento, o Rio Grande do Sul, com mais de 400 municípios sendo atingidos, né? É o estado que está vivendo aquilo, não é uma cidadezinha, é um estado. Neste momento... Lá não tem nem rico, nem pobre. Lá não tem o deficiente ou não deficiente. Lá não tem hoje. Hoje, aquilo lá é a prova de que desta vida a gente não vai levar nada mesmo. Agora, tudo que está acontecendo lá também é a prova que sem solidariedade e respeito a gente não faz nada. A ação, a lição que aquele lugar está dando para a humanidade, né? De união, de apoio, de estender a mão, de abraçar, de acolher, é o que a gente, neste momento, a gente precisava aprender, uma forma sofrida para aquele grupo, mas uma grande lição para o mundo. Todo respeito àquela população e as mães de lá. Não tem sofrimento maior do que você não ter uma água para dar para o seu filho. E nós estamos fazendo, a Fraternidade Paulo de Tarso começou a fazer uma campanha para arrecadar água. Então, quem quiser doar água, é só levar no Paulo de Tarso que eles vão encaminhar para o Rio Grande do Sul. Isso mesmo. A gente tem várias frentes aí de distribuição na cidade, né? Muito sérias, e a gente... Não é só essa semana, não, viu, gente? Essa história vai ser longa. É porque é interessante que eu estava vendo a reportagem lá do Rio Grande do Sul, tem aquelas casas bonitas, todas no chão, e a pessoa falou, olha, perdi tudo. Minha casa, eu demorei tantos anos para construir, está aí. Quer dizer, se igualou, né? Não se trata de uma área irregular, não se trata de uma favela, não se trata de um morro, não se trata de uma casa construída lá em cima do aguapé. Não é isso. Acabou. Então, lá hoje não tem o rico, o pobre, né? E nós temos que vibrar, Antônia, pelos especiais. Porque nós estamos recebendo notícias que tem pessoas estuprando vulneráveis, estuprando atípicos, assaltando e roubando casas. Então, nós vemos que tem espíritos ainda atrasados na evolução que estão um pouco se importando com os outros. Nós temos isso em todos os lugares, seu Carlinhos. E por que que a notícia está vindo de lá? Porque agora está escancarado e eles estão juntos com os demais. Porque enquanto isso é feito... as escondidas, quando isso tudo é feito naquele ou no outro canto, né? Vem uma ou outra notícia para a gente. Agora, por que que os deficientes e os atípicos estão em evidência na história do Rio Grande do Sul? Estão em evidência porque... muitos perderam seus pais, eles não sabem explicar para onde eles vão, quem são, onde moravam, né? Ou se perderam dos pais. Então também tem todo um movimento agora para encontrar, fazer os pais encontrarem seus filhos ou encaminhar essas crianças, descobrir quem são, onde, né? Então é um trabalho bastante difícil. É orar e vibrar para que esses indivíduos despertem-se para a vida, não para a agressividade e a falta de amor e caridade, né, Antônio? Não é o momento de ficar procurando o porquê, né? Não, é trabalhar. Essa é a grande lição desse momento. É a união e a solidariedade, é trabalhar. Né? É trabalhar. É fortalecer o núcleo família, gente. É essa família que vai ter que, juntos, todos ali, essa família corpórea, juntos ali, tomar a decisão da reconstrução. Da reconstrução. É uma reconstrução emocional, uma reconstrução psíquica, uma reconstrução espiritual, que já é uma evolução se todos estiverem juntos. E aí, por fim, a reconstrução material. A gente tem que fortalecer os nossos laços de família em todos os lugares. A grande lição do Rio Grande do Sul nesse momento. Deixa eu falar aqui, o Dr. Benedito Figueiredo já entrou aqui há algum tempo, está dando um bom dia a todos. Chico Xavier ensinava que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus por nós. Muita paz. Aqui eu estou passando porque muita gente já falou. A Vilma Torres, bom dia, amigos e família vivenciana. Um abençoado domingo a todos. Feliz Dia das Mães. A Ruth das Graças, Max. Bom dia, amigos. Feliz Dia do Santo, Dia das Mães. Aqui é pergunta. Vamos lá, Joélia. Está dizendo aqui que eu tinha falado. Ouvi perfeitamente o barulho do biscoito. Me deixou triste, Joélia. Deixa eu terminar aqui as pessoas. Maria Lira. Amigos, vamos participar da enquete e colocar nosso like por essa importante live. Obrigado, viu, Maria? É isso mesmo. Se vocês puderem aí colocar o like aí para nós, entrar na enquete aí para responder, é muito legal. É divulgar para as outras pessoas também. O João Paulo Gonçalves está colocando aqui. Quatro olhos. Nelson Ned. Esses eram os apelidos que eu tinha quando era rapazinho, né? Às vezes na escola. Você vê como é que são as coisas. A gente vai vendo como é que era o passado. Era muito mais complicado. É, a Joélia está falando, esse programa é tão maravilhoso e instrutivo que o tempo voa. Nem sinto passar o tempo, tamanho é o magnetismo de todos vocês, apresentadores. A Maria Lira está colocando, sou mãe de duas criaturas. A primeira tem 32 anos e a segunda 43 e fui premiada. Com certeza são atípicos, né? Rodrigo, vamos para os aniversariantes? Ou vai para o momento de gravar? A aniversariante é depois ou antes? É depois. Tá. Então, Antônio, eu tinha separado aqui um momento de Gavalho, mas você tinha perguntado aquela hora da... Você tinha perguntado aquela hora da poesia. É. É de Maria Dolores, né? Com o Chico Xavier, que recebeu o retrato de mãe. Você quer que coloque ela ao invés de colocar outra? Vamos colocar? Coisa? Vamos. Então tá aqui no YouTube, tá? Eu convido todo mundo a prestar atenção, né? Porque é muito linda. Legal. Eu vou soltar então a vinheta direto de abertura do Momento de Gavalho. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele nem conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replico interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas? O traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei. Mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, senhora. Não sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentiras e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando que me apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a mãe docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remoçoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem ouviu-se a própria dor gigante, ou quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de que precinto a luz? No entanto, ela a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Maria Dolores. São 10 horas e 20 minutos. Antônia, o que você poderia falar sobre essa mensagem? É a mãe que acolhe, né? A nossa mãe, que grande exemplo, né? Que grande exemplo. Maria sofreu todas as dores na hora que viu o filho sofrer. Antônia, mas ela não era um espírito superior? Era, e de tão superior ela sofreu igualmente quanto qualquer mãe desta terra. Nenhuma mãe quer ver seu filho sofrer, nenhuma, né? Fazemos de tudo para que ele não sofra. Agora, ela mostra a sua grandiosidade quando ela consegue perdoar aquele que começou a história do sofrimento do filho dela. Ela não só perdoa, como ela vai lá e abençoa. Então, a gente não deve só evitar o mal, mas a gente tem que fazer o bem. Então, por parte dela, não era só o perdão, ela foi buscar e resgatar. Ela foi fazer o trabalho da família espiritual. Eu acho que está aí. Vamos encerrando, Rodrigo, um momento de trabalho. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS Festas Embalagens, né? Que apoia o nosso programa aqui todo domingo, né? Então, aos aniversariantes da semana. Aniversariantes lá da Fraternidade Paulo de Tarso: Gildete Pereira Gomes, Gisele, no dia 14, Gisele Serra, também no dia 14. No dia 15, nós temos a Renata Nicolau. E no dia 16, a Andréia Cristina Monteiro. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Aqui no dia 14, nós temos a Neide Cristina. A Neide, que é lá da AME e do Grupo Castelã, nossa amiga Neide. Dia 15, aniversário da COAL, Casa de Oração Amor e Luz. Dia 16 aqui é o Domingos dos Santos, é da Casa do Caminho. A semana que dia 18, quem faz aniversário é o nosso irmão Mário Vinhas. Ó, né? Mário Vinhas faz aniversário dia 18. E aniversário também de casamento do Rui Barbosa e a Regina. Oh, é. Quantos anos foram? Cento e... Cento e... esquecido do meu casamento. Olha, puxa vida. Cento e quantos anos? Cento e... Eu casei em 69, 68. Então você faça as contas. 32, 56 anos de casado. 56 anos. Toda... Eu não me canso de falar para Regina. Ave, Regina. E quem tem... Eu tenho aqui também aniversário, meu padrinho, agora dia 13 de maio, Ângelo Rubens, irmão da minha mãe, dia 13. Aqui Ana Maria, dia 14. Tem a... Quem tá ouvindo a gente lá de Florianópolis é o Paulo, o Paulinho, né? E a... É, deve estar me ouvindo, meu primo. A mãe dele, Rose Peixoto, dia 15 de maio. A Rose que interpreta aí a Rita Lee, né? Ah, ontem mesmo eu tava perguntando dela. Tava perguntando sobre dia 15 de maio. Tá se apresentando por aí ainda, né? Faz aniversário. Acho que não. Acho que não? Não, acho parou? Que não tem se apresentado, não sei. Mas aí tem aqui Patrícia Luca também, Rosângela Alves, dia 17 de maio. E o Mário Dias lá, dia 18. Então. Eu tenho um aniversariante para falar, embora o aniversário dele seja dia 19, que já é domingo que vem, eu quero já anunciar hoje meu sobrinho Felipe Augusto, aniversariante desta semana. Ah, legal. E então a gente parabeniza a todos aí, né? E vamos lá para... Vamos para os sorteios. O sorteio daqui do livro, né? Que a gente colocou. Eu coloquei aqui no sorteador. Deixa eu só colocar a vinhetinha aqui, que vocês não estão me vendo também. Então, lá. Um oferecimento aí da livraria Casa do Caminho. Né? Então, quem foi a ganhadora daqui, porque a gente pôs aqui, quem ligou, bastante gente ligou aqui. Te agradece por todas as interações, pelo YouTube e tudo mais. Ligou aqui, foi a minha mãe, Maria Ângela Pintos, a Aécio César, a Miriam Yui, o João Ramalho, a Maria Auxiliadora, a Janaína e a Vilma Torres. E quem ganhou foi a Vilma Torres, que faz tempo que não ganhava aqui no programa, né? Então a gente colocou aqui pelo sorteador.com.br. A gente usa e agradece a participação, né? E lembrando para buscar o livro lá na livraria Casa do Caminho, já aproveita e dá um parabéns pro Mário Vinhas, né? Que o Mário Vinhas fica lá na livraria Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista. Mas para Vilma, então não precisa explicar o endereço, né? É de segunda a sexta, né? É. Então é isso. E vamos para Hora da Dica. A Hora da Dica, deixa eu só soltar aqui a vinhetinha. A gente pede aí para você recomendar aí um livro que você esteja lendo ou alguma recomendação para os nossos ouvintes. O que você quer recomendar para eles? Laços de Afeto. Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Irmãs do Fô, Caminhos do Amor na Convivência. Laços de Afeto. Laços de Afeto. De Afeto. Isso. Vanderlei Oliveira. Legal. Vou deixar o link aqui para vocês do livro Laço de Afeto aqui pelo YouTube. Antes da gente ir para o chat aqui, deixa eu só colocar o link para vocês aqui. A gente tem também a arte, né? Do outro domingo a gente esqueceu de falar da arte, mostrar a arte. É verdade. Mas depois, a gente, né? Colocou depois no Instagram. Se vocês participaram no domingo passado, sentiram falta da arte aí da inteligência artificial, é só entrar no nosso Instagram que vocês vão ver aí ela publicada depois. Ah, falar em inteligência artificial, eu desculpa o nome da pessoa, mas teve um nosso amigo aqui do YouTube, né? Que falou assim, as perguntas do Aécio também para você colocar para inteligência artificial. É o Zazu. Para você colocar as perguntas do AS para a inteligência artificial responder. Para a inteligência responder. Muito boas. Mas... O bom do AS é que tira a gente da zona de conforto. Exatamente. Ô, Rui, aqui a Maria Lira entrou aqui, ela falou: seu Rui, meu irmão Paulo faleceu dia 29 de abril. ele era muito amigo do seu filho Dodô, né? Ela, a família dela é lá da Vila São Pedro. Ah, poxa vida. Nossos sinceros sentimentos aí, viu, Maria? O Dodô, ele tinha muita amizade com a família toda, né? Uhum. Que é, ficava ao lado da casa do Dinho, onde uhum. o Dinho tem ali, Paulo, né? Uhum. Mas, ô Jorge, eu vou fazer uma pergunta para você. O que mais você lembra da sua mãe, rapidamente? Qual delas? Eu tenho duas. Ah, tem duas, né? Das duas. O Jorge tem duas mães. Das duas. Interessante, das duas. Não, eu lembro tanta coisa da minha mãe, mas hoje eu estava lembrando. A gente saía de Patamuté, né? Ou saía do sítio e ia para Patamuté. Aí estava eu e ela e meu irmão, que tem 10 anos a mais que eu. Eu devia estar com 5 e ele devia estar com uns 15, né? Por aí, né? E minha mãe levou um tombo no meio do caminho. E ele começou a dar risada pra caramba e eu chorava pra caramba. Entendeu? Hoje eu tava lembrando disso, não sei porquê. Eu não admito que uma pessoa da minha, que eu amo, tá sofrendo, né? Então, dois espíritos diferentes. Exatamente. Da mesma mãe. Exatamente. E aproveitando, tá aí a arte aí. Mas eu tenho muita lembrança maravilhosa dela e da minha mãe, Detinha, também, lá de Remanso. Também tem lembrança que eu convivi bem menos, né? Mas tem lembranças muito maravilhosas. Da minha mãe Detinha, eu fui conhecer com 27 anos de idade. Então o encontro foi igual a esses encontros que aparecem de promoção na televisão, né? Tem até banda de música me recebendo lá na cidade. Na cidade. É, pra mim conhecer ela. Puxa vida. Fui conhecer com 27 anos. Com 27 anos você foi conhecer. Marcante, sua mãe biológica. Minha mãe biológica, ela e minha família toda, minhas irmãs e a cidade inteira, né? Cidade inteira para me receber. Ela era a dona do cartório, então ela era muito conhecida. Ela era do cartório de registro civil, de tabelionato e do cartório de registro de imóveis. Então ela era super conhecida. Assim, então ela era uma pessoa destacada na cidade. Então quando eu cheguei era a mesma coisa com a celebridade. Puxa, que estava chegando lá. Tá vendo? Foi recebido com a banda lá da cidade. Vendo duas famílias. Olha que honra. Dois núcleos, exatamente. Hein? Dois núcleos. E aí tá a arte da inteligência artificial criou, né, no dia de hoje. Tá aí pro pessoal no nosso Instagram. É só entrar aí em Instagram, Vivência Espírita, sem acento e tudo junto. Para curtir a arte de hoje. Carlinhos, o que você lembra da sua mãe? Rapidamente. Lembrar da minha mãe, eu lembro de tudo. Desde a concepção até hoje. Minha mãe está com 99 anos. Ah, está viva? Está viva ainda. E o carinho que ela cuidou de todos nós, 9 filhos. É uma coisa maravilhosa. Ah, também da minha mãe, assim. Eu lembro o seguinte, que ela falava até para minha esposa, para Dora, né? Que ela era tão apaixonada por mim que eu sou caçula, né, da minha mãe de criação. Aí ela falava ali, esse aqui não nasceu da barriga não, falava, esse aí não nasceu da barriga não, mas ele é daqui, né, do coração. Essa é a mãe adotiva. E ela era vaidosa, né? Eu conheci a mãe do Jorge, a mãe postiça, que, né, o pessoal fala, né, adotiva. Nossa, era figura você maravilhosa. Você não deixa nem ela escutar isso no plano espiritual, senão ela vai ser uma obsessão sua. Você escutar que ela é minha mãe adotiva. Não, o pessoal tem mania de falar mãe postiça, né, adotiva. Vai escutar que você está me chamando, dizendo que ela é mãe adotiva minha, ela vai vir puxar o seu pé aí. Nossa senhora. Rodrigo, o que você fala da nossa querida amiga? A minha mãe tá ouvindo lá. Um abraço para ela, um beijo para ela. A mãe maravilhosa. E agradeço também por ela ter me aceitado, né? A gente fala que a gente escolhe, né? Do lado de cá tem que aceitar também, né? Porque senão você vê a quantidade de abortos que tem aí, que é uma coisa que a gente luta tanto, né? Mas agradeço de coração a minha mãe também, que tá ouvindo a gente. Todo domingo tá aí participando. E também mando um beijo para Camila, que é minha esposa, que também é mãe, né? E a todas as mães aí, avós, né? Minha avó que está lá no plano espiritual, ou minha avó Paixão, que também está aqui encarnada, né? Mãe do meu pai. Meu avô adorava vir, Manuel, né? Dois portugueses, né? Manuel e Maria. E meu avô falava que tinha uma paixão em casa, né? Porque é Maria Paixão. Não tinha jeito dele fugir da paixão, né? Dele falar outra coisa. Quem que é essa daí? Essa aqui é a minha paixão. Acabou de ser apaixonado, hein, cara? Então, agradecer e aproveitar aqui, já que a gente está se despedindo, para falar o resultado da enquete, né? O resultado aqui que a gente pôs uma bem provocativa, né? Então, quer dizer, atípica, né? Na sua opinião, a maternidade... Essa palavra agora... Na sua opinião, a maternidade é, né? Missão divina ou escola para aprendizado e evolução, né? Ou se considera os dois, qual que tem mais peso, né? Então foram 69 votos, né, e 54% diz que é escola para aprendizado e evolução e 46% diz que é missão divina. Ficou quase igual, né? 46 para 50 quase empatado aí. A enquete, né? Demonstrando aí que considera quase tem o mesmo peso, né? Mas deixo aí para depois para a Antônia comentar para a gente também. Então, obrigado a todos. Um feliz Dia das Mães. Vamos fazer também a pergunta para a Antônia, né? Sim, comenta aí depois no final. Sua mãe. Nossa, exemplo de retidão, de carinho. Carinho para com todos, porque a nossa casa era uma casa... O nosso núcleo familiar, a nossa primeira escola aqui, era uma escola muito bem equipada, porque nós convivíamos, teve bisavó, duas avós, teve a tia, teve um grupo de seis filhos, teve sobrinhos que foram para lá para ela cuidar também. Então, ela deu conta de tudo no pouco tempo, né, que ela ficou entre nós. Quando a minha mãe partiu, eu ia fazer 16 anos, então ela partiu jovem, mas ela deixou a marca dela de carinho, de atenção, de retidão em todos nós. E é isso que a gente carrega. A gente tem um grupo muito unido de irmãos, a gente tem uma família muito linda até hoje, pelo exemplo deixado por ela. Lógico, com meu pai também, mas ela em primeiríssimo lugar. Primeiríssimo lugar. Eu me lembro muito da minha mãe pela seriedade, pela querer as coisas tudo certinha, tudo correto, e também pelos bifes que ela fazia, era uma delícia. Eu estava crendo que quem ia falar isso do macarrão com frango era o Calinho. Era o Calinho, noite, a vida. Então, minha mãe fazia um bife que até hoje, a minha esposa... Todo mundo tenta fazer, não dá certo. Não, todo mundo tenta fazer, mas aquela receita... Não dá. Ela sabia que quando eu ia para Leme visitá-la, ela já fazia aquela comida especial, então dá uma saudade de ver. Mas eu tenho minha esposa também, que é mãe dos meus dois filhos, ela também é muito bacana, né? E merece todo o apoio, todo o carinho. Sem atrapalhar muito, mas lembrando da minha casa que tinham as avós, eu queria dar um beijo nas mães de idosos. Tem tanto cuidador de idoso aí que cuida dessa vida, né? Dessa vida que ainda está aqui. E são as mães dos idosos, gente. São esses cuidadores maravilhosos. Todo mundo que cuida da vida do outro é mãe. Então, um abraço bastante carinhoso em todos os que tiveram a oportunidade, têm hoje ainda a oportunidade de cuidar de idosos. Então, só nos resta... Encerrando, né? O Carlinhos já falou? Já lembrou? Já todo mundo? Então... Volta o Sebastião lá fora. Ó. Nós vamos começar a fazer pergunta para ele lá fora. Agora sobrou o microfone. Agora a gente vai colocar o microfone para ele lá fora, né? Ele já tá, mas é surpresa. É surpresa. Ele só para tremer na base. Não, o Tião também precisava falar aqui sobre a mãe dele, né? Chama ele aqui, ué. Mas ele não tá aí. Tá, o Carlinhos descobriu ali. Ele tá atendendo o telefone. Não tá. Pô, abre a porta aí, chama. Tiago, senta aqui pra falar de sua mãe. Você lembra da sua mãe? Sem dúvida, né? Foi um exemplo, como todos aqui mencionaram. As mamães são sempre aqueles espíritos que vêm para nos acolher, nos ensinar principalmente, né? Foi uma maravilha. Eu sempre agradeço muito a família Guitesa e a minha família, né? Essa mãe maravilhosa. Um beijo. Não, vou jogar. Então a gente vai encerrando aqui o nosso programa de hoje, dando parabéns para todas as mães do Brasil e do mundo, para minha esposa também, a Dora, né? Os parabéns, nós já falamos, dei os parabéns para ela quando sair de casa, mas continua, daqui a pouco os filhos estarão lá em casa também para a gente comemorar, né? O Dia das Mães, almoçar juntos. E a gente vai encerrando hoje aqui, lembrando que a semana que vem, quem estará aqui conosco, Rui? É o Hélio. O Hélio Ribeiro, da Grande Jacareí. O seu Hélio. Conosco. Legal. Teremos aí o. Você lembra o Maurício tema, não? De Souza. O tema, você lembra qual que é? Não, nós vamos ter, tá, deixar. Decidir, né? Tá bom. Então, encerrando aqui com a mensagem do dia 12 de maio do livro Palavras de Luz, Chico Xavier e Emmanuel. E diz o seguinte: não lhes censure a condição transitória, nem lhes adubes os desacertos. Ajude-os com bondade, repetindo avisos e explicações para que se lhes consolide o discernimento. Encontro marcado, capítulo 39, Espíritos Iniciantes. Nada por acaso. Para encerrar a minha... ainda falta alguns ainda. Não, mas ainda falta ainda. Todo mundo já falou? Eu já falei. Já falou, Carlinho? Não, já deu tchau? Fazer a oração final. Não, ela então, as considerações finais e a oração também final. Ela disse. O pessoal também. O senhor Carlinhos vai fazer, mas eu quero só lembrar uma coisa muito importante. Que a gente sempre tem que ter o evangelho na mão, né? E a gente não esquecer aquela resposta que Jesus dá em tom de pergunta para os seus discípulos, né? Quando avisam que a mãe dele estava lá fora esperando, ele fala: mas quem são os meus irmãos e quem é minha mãe? Ele não estava negando nem a mãe dele e nem os irmãos da família corpórea, mas ele estava dizendo que a verdadeira família é a espiritual. Então a gente tem que cuidar bem da família corpórea para que a gente encontre e reencontre a nossa espiritual e amplie a nossa espiritual para que a gente possa construir um mundo melhor e que a gente possa viver na perfeição e na plenitude da família universal. É isso. Não. Agradecemos à família vivenciana esse domingo abençoado, desejando a todas as mães em família um domingo maravilhoso. E ainda acho que quem devia cozinhar era um restaurante, não as mães que se matam hoje para recolher as famílias, os filhos que estão no mundo. Agradecemos a companhia de Antônia Varotto, que trouxe-nos conhecimento, esclarecimentos e esse amor constante de estudo que ela prepara para nós. E pedimos, Senhor Jesus, que a Mãe Maria de Nazaré envolva todos nós com seu manto de luz. Mãe, vos pedimos nesta manhã, dê-nos a paz e o conforto, a calma na alma que precisamos. Ó Senhora da Divina Providência, cristal de rutilante transparência que alumia e apacenta as nossas vidas. Entre tantas as mães foste escolhida e apontada como anjo de ternura para sofrer à cruz a dor da humanidade enraivecida. Virgem Maria, excelsa companheira, ai de nós, da divosa mensageira, se não foras conosco no caminho. Este caminho que nos conduz à paz, à harmonia, ao trabalho e à resiliência. E se não foras nos levando até o nosso Mestre Jesus, trazendo-nos sempre a oportunidade do aprendizado, seguindo-o como guia e modelo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Antes de ser esse ser, tive que ver através de você. Pra ter um mundo tão perto assim, tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago a sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. Antes de ser esse ser, tive que ver através de você. Pra ter o mundo tão perto assim, tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.